Projeto X Podcast. Four score and 7 years ago, our fathers brought forth on this continent a new nation, conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal. Now we are engaged in a great civil war, testing whether that nation, or any nation so conceived and so dedicated, can long endure. We are met on a great battlefield of that war. We have come to dedicate a portion of that field as a final resting place for those who here gave their lives that that nation might live. It is altogether fitting and proper that we should do this. But in a larger sense, we cannot dedicate, we cannot consecrate, we cannot hallow this ground. The brave men, living and dead, who struggled here, have consecrated it far above our poor power to add or detract. The world will little note nor long remember what we say here, but it can never forget what they did here. It is for us, the living, rather, to be dedicated here to the unfinished work which they who fought here have thus far so nobly advanced. It is rather for us to be here, dedicated to the great task remaining before us, that from these honored dead, we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion. That we here highly resolve that these dead shall not have died in vain. That this nation, under God, shall have a new birth of freedom. And that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. I don't like it any more than you think. Começou mais um Projeto X Podcast e dessa vez saiu a lei e ela diz o seguinte, meu, que de ciclo em ciclo tá na hora de falar do que importa nesse podcast, que é o quê, moçada? Quadrinho! É uma tradição a ser respeitada, cara. A gente não pode abandonar as tradições. Nunca. Nunca. Não mesmo. Bom, então, felizmente, retornamos aqui em mais um podcast aqui do tema de quadrinhos. A gente tá aqui com a equipe de sempre. Gente boa que fala de quadrinhos, que disserta, que absorve conteúdo e passa informação pra vocês. Hoje, pra falar aqui de uma saga, meu, sensacional da Marvel Comics aqui, né? É um marco do quadrinho pra Marvel mesmo. Tanto em dinheiro, porque ela ganhou muita grana com essa saga. Até hoje, né? Tá lá até hoje, grande. Com certeza. E tanto com o marco, assim, da história dos quadrinhos em geral, que é uma história que mudou muita coisa, tem um motivo muito interessante, né? A gente vai discutir aqui alguns pontos legais e talvez não tão legais assim nessa história, mas hoje é dia de falar de amigo contra amigo, guerra civil. Aqui é o Capitão Rhodes e eu sou a favor da liberdade. Liberdade é tudo pra... Freedom! Aí toca, sei lá, a musiquinha de 4 de julho. Na América, fuck yeah. América! Aqui é o Cabeça, e ao que parece, agora você tem 31 moedas de prata, não? Durma bem, Judas. Judas. Judas. Isso me lembra o Theo Becker. Não, não, não. Eu lembro. Porra, caramba. Caraca, estragou a frase de efeito Demolidor, foda. Era, não, não era o Theo Becker, como que era o nome? É o Ordinho do Capitão Inicial, né? Judas. Não era o Tico, é o Tico Santa Cruz. É Tico, Tico, é, puta, errei, perdão. Eles foram de Theo Becker a Tico Santa Cruz. Não pulo. Beleza. Ainda bem que a gente só fala de quadrinho, né, cara? Muito como bem. Eu disse, se vira aí, cabeça. Agora. É, se vira. Eu sou a favor da liberdade, tanto de expressão... Que coisas. Pô, aqui eu sei de Mega Saga são legais. O problema é ter que ler algumas tie-ins, cara. Na boa. Ai, cara. Não é tie-in, seja, toma in. Nem Guerra Civil se salva, cara. Concordo. Aquele Thunderbolt chato pra caralho. E o que eu falar dos Jovens Vingadores, então? Porra, coisa desnecessária. Eu tô ouvindo o sofrimento aqui na voz do seja. Não, mas é muito chato. Sofreu por nós. Ah, é. Aqui é o Fer e eu sou o melhor que há no que faz. Xará. Olha. Xará. Xará. Meu Deus. Olha aí. Toma tenência, meu filho. Toma tenência na vida, meu filho, porque eu te pego na esquina. Toma tenência. Bom, e como segue a regra aqui, nenhum podcast de quadrinhos pode ficar sem o convidado aqui das sinopses mais legais do YouTube. Mais uma vez, a gente agradece aqui a presença do Vinícius, direto do YouTube. Bom, eu sou o Vinícius do Dois Quadrinhos e Homem de Ferro para Presidente. What? Olha aí, cara. Olha aí. Polêmico. Eita, eita. Eu sou do mal, cara. Eu tô do lado do mal. Ah, já, ó. Olha o cara aí. Algumas pessoas só querem ver o mundo pegar fogo, né, cara? Some men just wanna watch the world burn. Bom, então, apresentações feitas aqui, moçada. Hoje o tema é muito interessante aqui, um tema que aborda muita coisa do universo Marvel. A gente hoje aqui vai centrar um pouco na história principal, né, que envolveu esse tema aqui, né, que é a Guerra Civil. Mas também a gente tem intenção aqui de abordar um pouco dos tie-ins, né, pra ver o que aconteceu durante as outras edições aqui de revistas do universo Marvel, certo? O bom de falar de uma mega saga é essa possibilidade, né, de abordar várias e várias histórias aí que acontecem. Personagens diferentes com o mesmo motim, né, então tá tudo rondando aquele momento, né, do universo. Mas é isso, né? Então é isso aí, moçada. Escolham seus lados e que comece a Guerra Civil. Sãozinha. Que divertido. And I don't wanna hear no more. Guerra Civil, então, é uma mega saga, né, lançada aqui pela Marvel, entre julho de 2006 e janeiro de 2007, lá nos Estados Unidos. Da América. Exatamente. Sempre bom frisar, né, vai que o cara tá na dúvida. Onde mais tem Estados Unidos, cara? Então, não sei, cara. Mas por via das dúvidas, você vai deixar aberto, né, mano, pra galera. Sim, claro. A obra foi escrita pelo Mark Millar, né, e tem os desenhos do Steve McNiven. Uma bela dupla. O Mark Millar a gente já falou aqui, sim, mais de uma vez. Há dois podcasts de e gravou, a né? gente vai já continuar fez. Falando, né? O cara escreve coisas boas. Como a gente já falou aqui do Superman, entre a Força e o Martelo. Sim. A gente falou aqui do Kick-Ass. Também. Além disso, a gente já falou, tem Supremos. Exato. A gente tem aí aquele universo dele que é o Millar World. O Millar World, né? Que tem o Wanted e o Nemesis. E o Nemesis. Não são e tão bons. E o Superior, né? Superior. Também. Mas rola uma zoeira. Mas nessa época, ele tava muito dentro do universo Marvel. A parte do universo Ultimate é muito... Ele contribuiu muito pro universo Ultimate da Marvel. Exato. Né? O Authority, que ele escreveu. Até mesmo os Supremos, né? Que, né? É legal frisar também que o Millar é daquela geração de brothers que liam quadrinho e hoje estão escrevendo quadrinhos, né? Então, exatamente. Ele gosta muito, né, do que faz. Ele tem muito conhecimento, né, dos universos e usa isso de maneira muito legal, né, meu? E ele é também dessa vibe dos escoceses. Ele é escocês, né? Dessa vibe ele britânica, é. Né? Que veio pros quadrinhos isso. E ele é escocês. Óbvio, ele não é o Alan Moore nem o Neil Gaiman, mas faz um massa véia legal, de vez em quando, né, cara? É, eu acho que assim, ele teve um bom momento, assim, que ele escrevia todas essas obras aí, a maioria que a cabeça falou, ele escreveu muito bem, né? Uhum. Eram histórias com bem massa véia, mas com algum sentido. Sim. Ultimamente que ele tá criando coisas muito polêmicas e sem muito conteúdo, assim, sabe? Uns troços meio besta. Violência verdade, é gratuito, né, cara? Gratuidade. Eu acho que ele perdeu um pouco a mão ultimamente, né? Tem até uma obra que ele tá lançando, é O Legado de Júpiter, que ainda não saiu no Brasil. Diz ele que vai mudar, né? Vai ser o Watchmen dele, né? Ah. Prometeu. Que coisa. Prometeu. Olha, mais um indício da invasão Skrull, tá vendo? Olha aí. Porra. Mais um, né, cara? Mais um. Tá, não bastava ser o Paulinho, não bastava ser o outro lá, Frank Paulinho. Miller. Paulinho Frank Miller. Bom, e aí, como a gente já falou, o traço é do Steve McNiven, que apesar de não desenhar muita coisa, ele não é um cara que desenha muito mensal, por exemplo, o cara tem um trabalho fantástico aí. O acabamento da arte dele é muito legal, né? Como a gente já falou, ele escreveu aí aquela revista Old Man Logan, ele escreveu, desenhou o Old Man Logan, desenhou o Nemesis, segundo a minha pauta, que ele desenhou o Guardiões da Galáxia. Quarteto Fantástico, não? Ah, é, atualmente até. É, ele que tá fazendo. Os novos Vingadores do Bendis, ele escreveu algumas edições. Desenhou. Né? Desenhou, escreveu, foi o Bendis. Caraca, tá difícil. O Amazing Spider-Man também, ele fez algumas coisas. Foram umas artes de capa também, né? A Essência do Medo tá ali. Quarteto Fantástico. Um grande capista. Então parece que ele gosta de desenhar quadrinho. A gente chega a essa conclusão. Ele é pago pra isso. E é legal, porque se você vê a arte dele, ela é muito dinâmica, que combina muito bem com a escrita do Miller. O Miller, ele é um cara muito cinematográfico, muito dinâmico, né? E, por exemplo, o Steve McNiven, ele gosta de fazer esses quadros bem padrões, assim, ele não foge muito da estrutura de quadros, mas ele consegue fazer de um jeito que você lê, você vai vendo as imagens, elas fluem muito bem na página pra você, entendeu? Você lê muito rápido o que ele desenha e com uma dinâmica bem legal. Exato. É bem fluido, né, o que ele desenha, assim, você consegue ver direitinho o que tá acontecendo, não fica aquele negócio borrado, aquele negócio perdido na história. Exatamente. Não falta na aula, né? Isso. E vale deixar o destaque que ele gosta de desenhar bundinha. Você vai folheando, né? Você vê. Eu gosto sempre de destacar, quem puder, na segunda edição tem um quadro que tem a bunda da mulher Hulk. Que não tem motivo algum pra ela estar ali. Assim, mas nenhum. Mas ele quis colocar. Ah, da mulher assim, invisível também, cara. Mas não, mas da She-Hulk é pior, cara. É muito gratuito, mano. Tem... Pior que é, cara. Tô vendo aqui, meu Deus. Você viu? Aí, exatamente, cara. Não tem motivo pra essa bunda estar aí, mas ela tá. Tem uma bunda, cara. Caramba. E eu sou a favor da liberdade. Vamos voltando aqui, né, o arco principal aqui da história, ele é formado por 7 edições aqui centrais, né, principais, que englobou mais de 120 revistas de todo o universo Marvel aí na época, né, de que aconteceu essa história. 7 edições, lembrando que a periodicidade é mensal, então durou aproximadamente 7 meses, mais os tains aí, por aí, talvez uns 8, 9 aí no máximo. Eu acho bom aqui a gente botar um foco aqui pros ouvintes que escutam a gente, né, porque tem um monte de gente que lê comics por recomendação que a gente faz, né, mas não são leitores convictos de quadrinhos, né. Então é bom explicar esse negócio da Mega Saga, pra entender por que tem tanta revista assim, né? 120 revistas é muita coisa. O cara fala, porra, não li isso na vida. Uma saga. Eu vou ler então, isso em 7 meses, né, cara? Não, e por que que a editora faz isso, porra? 120 revistas, caralho. Por quê? Por quê, né? Então, a Mega Saga, na verdade, ela é um grande evento que a editora faz o quê? Ela tenta pegar... Porque quando a gente pensa em um universo, você pensa que todos eles coexistem, mas quando você lê mensal, se ele é mensal, por exemplo, do Homem-Aranha, não vão aparecer todos os heróis da Marvel. Não faz sentido, não é viável. Ele tá contando a história do Homem-Aranha. Vez ou outra aparece um outro herói, ajuda ele conversa. A Mega Saga seria o quê? Vamos tentar juntar todos os principais personagens em um só contexto e fazer um grande evento, uma coisa galáctica, uma coisa muito grande. E aí, obviamente, eles aproveitam e expandem isso pra toda a linha editorial. Então, como a gente fala, você tem o tronco central, que era Guerra Civil, e todas as revistas que se ligavam, todos os personagens que tinham revista própria, que se ligavam com esse evento, também recebiam um subtítulo, vamos colocar assim, Guerra Civil, pra mostrar, olha, esse personagem está trabalhando, a revista dele está ocorrendo enquanto ocorrem os acontecimentos da Guerra Civil. Essas revistas por fora é o que a gente chama de tie-in, né? Sim. Então, por exemplo, você tá lendo o arco principal, enquanto isso você tá lendo a revista do Homem-Aranha, resolvendo os problemas dele, mas dentro do contexto da Guerra Civil. Exato. Entendeu? Pois é. Resumindo, o que que acontece? Um editor olha pro outro e diz, vamos vender mais revista? Vamos. Aí eles enchem todas as revistas que eles podem com o título da Mega Saga que eles estão, né, fazendo publicidade em cima. Pois é. Exato. E aí o cara é obrigado, se ele quer ler, ele vai ter que comprar toda a caralhada de revista, 128 revistas. Umas fazem sentido pra história, outras simplesmente não tem nada a ver. Um personagem ligadinho e pronto, assim, tá ligado à Mega Saga. Não, porra! Caramba! Como é que é, Rods? Os 6 graus de ligação... DC também faz essas coisas, ai que raiva. Eu, como leitor de Mega Sagas, eu gosto geralmente desse evento Mega Sagas, porque são oportunidades muito legais de expandir, tipo, o que você lê naquela editora. Às vezes você tá tão centrado numa meia dúzia aí de personagens, que uma Mega Saga dá essa oportunidade pra você conhecer um cara melhor, ou pra você ver o que tá rolando aí na história de um cara que você não acompanha tanto, ou pra te introduzir aí no universo melhor. A Guerra Civil, a gente vai comentar mais pra frente, mas é um ótimo momento, né, pra quem quer conhecer direitinho o que a Marvel consegue fazer, né, porque tem bem essa pegada, né, do que ela faz, né, que é a história do moleque da rua, a história dos problemas, né, envolve bastante personagem. As Mega Sagas, no geral, são muito boas pra isso, assim, tanto na DC como na Marvel e qualquer outra editora aí, que provavelmente tem uma Mega Mini Saga. Que faça Mega Saga. É. É bem isso que o Rod está falando, né, tem vezes que vale realmente a pena tu correr atrás, mas tem vezes que tu simplesmente vai gastar o teu dinheiro, né, cara, até... Exato. Eu comprei, eu lembro que teve aquela Mega Saga da Marvel, O Cerco, né? Sim. E eu comprei tudo que podia, tudo que tinha a ver com essa Mega Saga eu comprei. Tinha a revista do Batman escrito Cerco, vou comprar também, se for. Aí tinha uma revista do X-Men Extra. Cara, eu nunca tinha comprado X-Men Extra. Mas na capa, tava lá O Cerco. Aí eu, bah, beleza. E o X-Men, a cronologia tão fácil, tão tranquilo. Aí eu fui lá e peguei a tal da revista. Cara, tinha uma revista, assim, ó, é ridículo. Eram, acho que 10 páginas do Cerco, cara. Era, tipo, o personagem, ele, vou até lá ver o que tá acontecendo. Aí ele foi lá, em 10 páginas ele voltou, que legal. Aí ele olha e fala, olha, está rolando o Cerco. E acabou, cara. Cara, eu fiquei tão irritado com isso, cara. É, mas é que nem o Vinícius falou, né? A maneira também das editoras arrumarem muito mais dinheiro do que eles já arrumariam se eles fizessem só aquela saga central, né? Exato. É. Muita grana. Tá vendo, seu imbecil? Tá escrito aqui, ó, Mega Saga. Vai comprar agora, tá vendo? Exato, porque você imagina o cara que ele só lê Wolverine. Ah, eu só leio Wolverine. Aí vem uma Mega Saga que ele é a revista do Wolverine e o Wolverine tá metido com os outros. Ele fala, cara, eu vou ler, vou comprar também os X-Men, vou comprar o Homem-Aranha, vou comprar o Capitão América. Aí depois o cara nunca mais sai, porque ele começou a ler as outras, entendeu? Então ele vai continuar comprando. De fato. Ele viu que o mundo era bonito. E as coisas até legal falar, que sempre falam que vai ser a última Mega Saga, que a Marvel vai ser, nunca mais vão fazer Mega Saga. E fica aqui a dica, moçada, não acreditem. Não cai nessa. Pô, não vai nessa, não, é a última Mega Saga, eu vou comprar, vou ler, vai deixar legal. Vai ter pouco tain, tá? Ih, cara, Marvel tá fazendo praticamente uma por ano, cara. Esquece essa história. É, então, já é. Foi, a DC, depois do reboot, ela prometeu isso, né? Foi, prometeu aí mesmo. Aí agora tá uma por ano. Tá, difícil. Aí complica. Mas, porque não é uma mega saga mais, é um mega arco. É um mega evento. Eles mudaram o nome só. Que coisa. Claro. E mais dinheiro pra gastar. Mas isso aí, moçada, não acreditem em qualquer coisa que os não editores... Não acreditem nas editoras. As editoras são malvadas e cruéis. Elas só querem seu dinheiro. É isso. Exatamente. Não querem seu amor, não querem seu carinho. Mas no geral, assim, tem esses pontos bons e ruins. Assim. Aproveitar uma mega saga, né? E é pra isso que a gente tá aqui hoje, pra falar de uma em específico. Exato. Sim, uma das melhores. Bom, normalmente, antes da gente entrar realmente no cerne dessa mega saga, seria bom a gente explicar o que tá rolando, né? Porque a Guerra Civil, ela, mais do que as outras que a gente falou aqui, ela é realmente uma consequência. Ela é algo que tá sendo construído há muito tempo e que explodiu nesse mês, né? Começou em julho de 2006. Então, vamos voltar no universo da Marvel. O que tá acontecendo? Vinícius, dá uma força pros ouvintes. O que tá acontecendo no universo da Marvel até esse momento? Todo o background. Tudo. Começou lá. Mancada. O Capitão América tava no gelo, aí eles congelaram o Capitão América. É, aí vem um cara chamado Stan Lee, criou os personagens. Isso, não, vai lá. Vamos por partes, né, cara? Tem um tain, né? Não, é um tain, vamos dizer assim, né? É um prelúdio, na verdade, da Guerra Civil, que é muito bom, cara, que se chama Rumo à Guerra Civil, edição número 1. Que aqui já dá uma boa base do que tava acontecendo. Uhum. Bom, vamos lá, cara. Por exemplo, teve o planeta Hulk, né? Pouco antes do Hulk ser enviado para outro planeta, ele destruiu Las Vegas, matou uma galera, matou até um cachorro, né? E isso já foi um evento complicado, porque o governo viu aquilo como algo ruim, né? Um herói, né? O Hulk indo lá e matando um cachorro. porra, bateu na mesa e falou não. Cachorro não. Não pode, Hulk. Bom, isso foi uma das coisas, né? Teve uma outra que eu lembro, que é aquela que Wolverine inimigo do Estado. Aquela é uma mega saga. Sim. Da revista... Enfim, uma fase da revista do Wolverine. Foram 6 revistas, que é tanto que é do Miller também e do Romitinha, que é bem legal, é bem desenhada. É, na verdade foram 12. 12? Saiu aqui em 6, então. 12, pode ser. E aí, nisso, o Wolverine, ele é controlado, acho que é pelo Tentáculo. Pelo Tentáculo. E ele mata uma galera, assim, mata até um X-Men, se eu não me engano. Ele toca o terror no universo Marvel, né? Tenta matar o presidente. Exato. Bom, isso já foi mais uma coisa que contribuiu pro governo ver os super-heróis com maus olhos, né? Porque eles estão causando problemas a todo instante, né? Vocês lembram de mais alguma coisa aí? Guerras Secretas. Do Nick Fury, né? Do Nick Fury, claro. Sim, deu mó merda também. Cagou no governo. Nick Fury teve que sair da SHIELD por causa disso. O cara tem que se esconder, velho. Tanto é que isso reflete muito na saga da Guerra Civil, né? Sim. Também. A gente, além disso, um pouco antes, a gente tem a queda, não, mas o fim dos Vingadores, né, aquela formação original, o governo já tinha deixado de lado, tanto que a gente já comentou isso no cast do Capitão América. Com certeza. O Capitão América e o Homem de Ferro formam uma nova equipe de Vingadores. Os novos Vingadores. Né, que é formado pelos dois, pelo Homem-Aranha, a Mulher-Aranha, o Wolverine. O Cage, o Wolverine. Você tem a Dinastia M, que acabou com os mutantes. E a Dizimação, né, também. Que a Feiticeira Escarlate não quer cagar uma vez só, ela tem que cagar duas sagas. Os X-Men e os Vingadores, ela tem que cagar, né? Imagina, só de milhões de mutantes um planeta ficou com menos de 200. Pesado. Porra. Aí fode. Mas ela não matou eles, ela só tirou os poderes, né? Só isso. Só isso. Mirou e falou, acabou a putaria, falou, chega, valeu. Chega. E acabou. Sem mais. Não quero mais essa bagunça na minha casa. E além disso, vale citar até uma coisa que foi muito pra mim, o Thor morreu. Exato. Teve o Ragnarok. Foi lá jogar o Ragnarok, morreu. Caiu o server. Não deu certo. Ele ficou preso. Não tava forte o suficiente. Foi no PVP lá e não aguentou o X1. Não aguentou, morreu. Então estamos sem Thor. O Hulk tá no espaço. O que mais? O Hulk sumiu, né? Tinha também a explosão lá na Filadélfia, lá no Capitão América, lá do lado invernal também. Isso, exatamente. É. Então, quer dizer, você vê que tudo tava sendo construído. Não eram bons tempos. Não tava fácil. Mas tudo já tava sendo construído desde o começo pra explodir em algum momento, né? Eu tinha até um professor de história que brincava que toda vez que o mundo tá preparado pra uma guerra, ela cria o estopim, ela cria a fagulha, que é onde começa realmente aqui essa história. Exato. Basicamente o governo tá vendo super-heróis cada vez com mais descrença, parece que o vigilantismo não tá dando certo. Isso. Exatamente. É porque é o poder na mão de uns poucos heróis, né? Que não é todo mundo que tem superpoder. Se eles quisessem, eles podiam dominar o mundo. Sim. Sim, que não tem controle, entendeu? Não tem treinamento apropriado. É até interessante que antes da primeira edição da Guerra Civil, a Guerra Civil 1, você tem 3 revistas seguidas do Homem-Aranha, que é bem interessante, que seria esse contexto do governo mexendo os pauzinhos com relação a isso. Então, você tem eles falando, não, mas pô, a gente gasta não sei quantos bilhões, não sei o que, gasta, é cidade destruída, é pessoa morta. Aí, em contrapartida, você tem, não, mas peraí, a Terra já poderia ter sido destruída, sei lá, 12 vezes. Se não fosse por eles. Se não fosse pelos super-heróis. Então, quer dizer, o governo, ele tá em dúvida, porque realmente os heróis acabam trazendo problemas, querendo ou não. A gente viu aí recentemente, olha aí, eu fazendo a ponte que eu não deveria fazer com o filme do Superman, mas, pô, ele destruiu a cidade, né? Cagou a cidade inteira. Olha aí. Entendeu? E ganhou uma estátua. Mas uma coisa legal também, cabeça, você falou, antes do Homem-Aranha tem aquela HQ que são os Illuminati, né? Os Novos Vingadores. Isso. Que eles fazem aquela reunião só com os mais poderosos, assim, de cada grupo, né? O Professor Xavier, o Namor, o Capitão América, o Homem de Ferro. Não, o Capitão não tava ainda. Capitão América não. Não, é o Xavier. O Raio Negro. O Doutor Estranho. Doutor Estranho e o Homem de Ferro, né? Isso. Entendeu? Aí que eles já veem essa questão do que vai acontecer no futuro, né? Porque, principalmente o Reed Richards e o Homem de Ferro, eles têm essa visão do que vai acontecer já, porque, querendo ou não, os dois são gêmeos. Né? Então eles podem projetar o futuro na mente deles. E eles convocam essa reunião já pra evitar isso do que pode acontecer no futuro, né? O Homem de Ferro já chega e fala, olha, deu ruim, tá aqui o que vai acontecer e agora? O que a gente faz? É importante também dizer que o Homem de Ferro, ele fazia parte do governo nessa época, né? Sim. Porque quando a gente teve a Guerra Secreta do Nick Fury e a SHIELD foi desmantelada, quem entrou no cargo foi o Homem de Ferro, né? E a SHIELD tá, na verdade, com a Maria Hill, né? A Maria Hill tá aquela vadia. sadia. É, mas, não, mas eu não tô louco. O Tony Stark tem alguma coisa aí, não? Tem. Ele, tem? Sim, ele foi secretário. Ele foi secretário da defesa. Secretário da defesa. Ah, isso, tá, valeu. É depois que ele vai virar diretor da SHIELD, né? Isso, é no final da... Já tá aqui a seguinte. É, foi mal. Tudo mas, bem. Spoiler. Spoiler. Vai, ela acaba. Olha aí. Não tá durando até hoje. Mas aí a Maria Hill tá comandando a SHIELD, né? A Maria Hill é meio filha da puta. A gente sabe disso. O Nick Fury era, foi, mas né? Ele era legal. Ele era grisalho. O filho da puta cretino. Ela é salvadinha. Então, o que você precisa saber é que realmente o universo Marvel tá passando por um período muito conturbado. Tá tudo muito aquecido, merda acontecendo pra todo lado. Como o Rods falou, não tá fácil. Né? E aí a gente vai entrar realmente naquilo que é a Guerra Civil. Vinícius, vamos lá. O momento lá. Brilha, garoto. Você veio aqui pra isso. O rei da sinopse. Traga pra gente a sinopse do que é a Guerra Civil. Pera, deixa eu beber uma água aqui, me preparar pro meu momento. Claro. Aí... Vai, filhão. Vai, filhão. Agora vai. Mãe, tá me ouvindo, mãe? É agora. Vem, mãe. Vem, mãe. É hora de brilhar agora. Bom, galera, a sinopse, ela é mais ou menos a mesma sinopse das últimas mega sagas da Marvel. Os editores, cara, eles não conseguem pensar num vilão decente pra uma mega saga. Então o que eles resolvem fazer? Eles vão fazer um quebra-pau entre os super-heróis, né, cara? Porque, se vocês pararem pra reparar, Guerra Civil, herói contra herói. Vingadores, a queda, herói contra herói. Hulk contra o mundo, herói contra herói. Herói contra heróis, né? É, herói contra herói. Eu digo mais, Vingadores vs X-Men. Herói contra herói, mais a Fênix. Pois é. Porra. Cara, tipo, é criativo demais. Que não é uma mega saga, mas tem aquela dos X-Men, que é os Filhos do Átomo agora, do Marvel Now, que é X-Men contra X-Men contra X-Men. Do passado, presente e do futuro. E o de crossover, então, Liga da Justiça versus Vingadores, cara. Vou falar o quê, cara? Porra. Então, a parada é botar herói contra herói, né? Que é o vende, e pior que vende, né? Mas, enfim, né, cara? A gente tem um audacioso e jovem grupo de super-heróis, que seriam os Novos Guerreiros. Esses caras, eles fazem parte de um reality show americano sobre super-heróis. Eles enfim, basicamente eles enfrentam super vilões na TV, né? E eles estão dispostos a tudo, cara, pra ganhar audiência. E é então que eles descobrem o esconderijo de um grupo de fugitivos da Balsa, um grupo de super vilões. É, a Balsa, tá? Pra quem não sabe, é aquela prisão da Marvel. E eles fugiram de lá durante Vingadores Motim. Uhum. Bom, então eles vão lá enfrentar os caras, né? Pra ganhar a tal da audiência, né? O problema, cara, é que esses novos guerreiros, eles são os bostas, cara. Eles... são mesmo. Eles não são ninguém, cara. O destaque da equipe é a Namorita. Veja bem. Cara, tem um cara chamado Homem Micróbio, cara. Que merda, cara. Eles vão lá, né, cara? E adivinha, né? Eles tomam um pau dos vilões. E no meio da batalha, um dos caras maus, ele explode, né? Que é o Nitro, né? Por conta da explosão, ele acaba matando boa parte do pessoal que tá envolvido na luta. Ele mata várias crianças que estavam numa escola, perto ali do local onde eles estavam se enfrentando. E o pior de tudo, cara, ele mata o cameraman que tava filmando a parada toda, cara. E aí você mexeu com a mídia. É, aí... e aí... No universo Marvel, se tu mata um cameraman, cara, isso aí não é perdoável. O nível é pessoas, crianças, cameramans e o cachorro. Tem uma tabela de pontos. De como merda você fez, né, cara? Bom, e nisso, né, cara, uma lei, ela começa a ganhar força no universo Marvel, que seria a lei de registro de super-heróis. Agora todo herói vai ter que se registrar perante o governo. E isso acaba dividindo os heróis, né, cara? Tem alguns que são pró-registro, que acham que isso é uma evolução, né, o herói, que é parte do governo, enfim. E outros acham isso ruim, né, porque eles se preocupam de... Se eles revelarem a identidade secreta deles pro governo, as famílias podem ser alvo dos vilões. E aí a gente vai dividir o universo Marvel. E que comece Guerra Civil, né, cara? Show! E que a treta se inicie, né, cara? A treta foi plantada, né? Treta has been planted. Exatamente. Mas, assim, esse motim aí é muito interessante porque, primeiro, ele questiona esse lance, né, de até onde o super-herói é responsável, né, pelos seus poderes e pelo que ele faz, né? Traz esse questionamento de autoridade, né, de permissão. Pô, não é todo mundo que pode fazer isso, né? Isso é até uma coisa básica, né? Pro cara dirigir, ele tem que tirar uma carteira. Pra ele ter andar com a arma, ele tem que ter um porte, né? Porte de arma, né? Eu acho que é o exemplo mais próximo. E por que não no universo aí fictício, né? Os heróis não terem um porte aí pra ser heróis, né? Pra se prepararem, pra mostrar que estão aptos, né, a fazer esse gerenciamento dos poderes, né? E aí, com muita palestra e motivação aí, eles têm esse questionamento aí em vista. É, exatamente. A ideia do registro, ele não é realmente... tem essa questão do cara revelar sua identidade perante o governo, mas é muito mais uma questão do momento que o cara tem superpoderes, ele vai até o governo e fala, olha, eu tenho esse poder, eu manipulo papel. E aí o governo vira pra ele e fala, ok, vamos treinar a sua manipulação de papel. Quer dizer, pra esse cara não sair por aí tacando papel manipulado em outras pessoas inconsequentes. Se não corta, aí dói pra caramba, né? Exatamente. Vem aqui pro meu gabinete tirar xerox pra mim que tu vai treinar o exatamente. A manipulação do papel. Ele vai virar o garoto xerox. Vai virar o mas, assim, rapaz xerox. Antes da gente chegar no motim mesmo da Guerra Civil, eu acho que essa causa, esse questionamento é muito legal na história fictícia aí da Marvel. Eu acho que foi um tema muito bem encaixado sobre a permissão ou não, isso já aconteceu antes em algumas histórias aí por aí, mas a densidade, né, desse tema foi abordada, né, pela primeira vez aí nessa mega saga, e traz esse questionamento que é muito legal, né, até onde os caras lá são donos do que eles podem fazer. Até onde vai a liberdade. E o legal disso, cara, é que ele tá trazendo um tema bem realista pra uma história ficcional. Exato. Cara, não é só herói contra herói, tem uma coisa a mais, ele tá levando isso pra realidade, né, cara, pô, tu tem superpoder. Não é Vingadores vs X-Men, que é qual o motivo, não sei, mas vão dar porrada no até o fim. Não, a causa é a seguinte, aparece a Fênix, ferrou, cara. Vamos lá, vamos cair na porrada. A gente tem que se brigar, porque a gente não pode brigar com ela. É assim mesmo. Não, mas fala assim que esse conceito de registro de super-humanos, assim, ele não é uma coisa assim que é original, né? Assim, nessa mega saga. Existe um outro. O Watchmen tem isso, o Astro City tem isso, da DC também tem uma ali, né? Nova Fronteira. Os mutantes, exato, X-Men já lidam com esse negócio de registro, né? De pessoas com habilidade. Mas a forma como ele foi conduzido nessa Guerra Civil é uma coisa mais interessante, assim, né? Até porque você não tem vilões nessa história. Você tem herói contra herói, mas um conceito mais da forma de defender, né, os seus direitos. Isso. Exato. E aqui você tem realmente, na principal você tem isso, mas quando você lê também os Thaís, você aprofunda, que é realmente a opinião do povo. Porque a gente fala de super-herói, muitas vezes, e a gente se foca no super-herói e super-vilão. E a gente esquece que ele tá ali pra proteger o povo. São as pessoas que importam. Algo que a gente já abordou, por exemplo, um pouco no Reino do Amanhã. É até onde o super-herói ele tem que ser acima da sociedade, do povo que ele representa. Então, será que a vontade do povo, ela tem que prevalecer sobre a vontade do super-herói? Ele não tá ali pra proteger a população? Se a população diz não, o super-herói pode dizer sim? Então, essa é uma discussão que a revista traz também. Porque o povo não vai estar do lado do vigilantismo, a grande maioria do povo. O povo não quer isso, porque tá dando errado, não tá dando certo. Entendeu? Porque o povo tá sofrendo, ele tá vendo que os heróis estão cagando algumas vezes. O Hulk cagou, agora os novos guerreiros cagaram. Então tem esse lado também da mídia, do povo, quem que tá certo, quem que tá errado, né? E com base aí nesse questionamento, né, nessa ideia inicial, surge o incentivo aí do governo, né, pra tentar regulamentar esse tipo de bagunça. Então a gente vê aí o governo, né, no caso dos Estados Unidos, né, com diversas aí consequências que aconteceram na história e tudo mais, né, em resumão aqui, fazendo a proposta de uma lei federal aí pra registro dos super-heróis, né, no caso com a intenção de ter um controle melhor de quem tá lá pelo bem, né, ou pelo interesses, né, do governo, e pra tentar contramedir esse negócio aí do não controle, certo? E oferecer treinamento, isso, né? Então, quer dizer, o cara pra ele ser salário, um super-herói... E um salário. E um salário. Também. Homem-Aranha prova. O Homem-Aranha chorou. Homem-Aranha prova. É. Então, quer dizer, o cara tem que... Ele vai ter treinamento, então ele só vai poder enfrentar o crime quando ele tiver total controle sobre os poderes dele, a ponto dele não poder errar e causar um grande desastre, né? Então seria você... não é só porque o cara tem superpoder que ele é um super-herói, que ele consegue ser um super-herói. Os grandes exemplos, sim, mas tem cara aí que não sabe controlar seus poderes, não consegue trabalhar com isso direito, entendeu? Vale ressaltar também que não são só os super-heróis, também são super-vilões. Qualquer um que tenha superpoderes e use uma máscara. Não, mas o vilão tinha que estar preso também, né, cara? Não, sim, mas eles, né, eles usam isso de uma maneira meio que pra... Ah, não, mas, né, a gente vai fazer isso igualitário, né? Não é só pros heróis, pros vilões, sim, também vale. Pois é. E aí o ponto, um dos pontos que é um pouco mais polêmico é que o herói que se registrar, ele vai trabalhar para o governo, para a SHIELD. Uhum. Ele se registra e ele tem duas opções. Ou ele continua como herói trabalhando para o governo, para a SHIELD, ou ele se aposenta, né? Essas são as duas opções que ele tem. Então muitos falam, pô, mas a gente vai trabalhar para o governo, a gente vai trabalhar por uma causa, por um conjunto de pessoas, um partido político, ou a gente vai lutar pelo povo? É a questão da liberdade que é colocada, né, em pauta, que é uma das discussões. Sim. E em compensação, quem não se registra, ele é considerado um criminoso, fugitivo, será perseguido e será preso. Exatamente. E aí começa a grande era do confronto. Da treta. Bom, e aí vale a pena a gente ressaltar aqui como que isso foi polarizado. Então, logo no começo, você já tem uma clara divisão de quem são os pilares de cada uma dessas frentes. No lado a favor do registro, você tem o Tony Stark, que além de ser um cara que ele já tinha essa ligação com o governo antes, ele era o secretário de defesa, não sei o quê, ele é o cara que ele entende isso como sendo algo que é inevitável. ele veio e falou, olha, realmente não tem como, não adianta a gente bater de frente, isso vai acontecer agora, então que pelo menos seja nos nossos termos. Ele também teve bastante influência lá da mãe do menininho lá, né, que... Sim, porque no começo, porque no começo ele era contra, né, até ele e o Peter Parker vão lá pra ir contra, né, a decisão deles, só que depois do que acontece em Stanford e o do que a mulher fala pra ele, aí ele resolve mudar de lado, né, ele vê o que aquilo que ele pensava realmente estava acontecendo. É. E é interessante porque isso bate de frente até com uma das dos grandes conflitos do Tony Stark no começo dele como herói, que é a questão, ele tá teoricamente, quando ele criava armas, né, mas ele tá criando armas pra ajudar ou pra prejudicar? Então quando ele financia uma equipe de super-herói, ele tá mais ajudando a salvar vidas ou ele acaba matando mais? Então isso pesa muito nele. Será que eu posso ser inconsequente a esse ponto de causar a morte de civis porque eu quero ser um super-herói e foda-se o resto? Ou será que vale a pena a gente trabalhar melhor isso e o treino? E aí ele fica do lado pró-registro. Uma coisa que eu não gostei do que ele fez foi que durante uma das reuniões ele contrata aquele mercenário lá que é tipo o Homem de Ferro, lá que esqueci o nome. Ah, sim. Que é russo. Sim. Que ele contrata ele pra atacar ele durante a reunião, né? E daí pra mostrar que o ponto dele tava certo. É, Homem de Titânio. E daí Homem pra atacar titânio. Ele e o Peter Parker, né? Aparece lá e salva ele, só que durante a briga eles quebram as coisas, né? No Senado, tem toda aquela coisa e ele mostra que o ponto dele tava certo. Isso. Né? É, isso é interessante. É uma manipulação que ele faz pra tentar mostrar pro governo. Olha só, se não tivesse um super-herói aqui agora agindo livremente, isso poderia ter dado muito errado, né? Isso, ele mostra. É mais de um jeito ou de outro, ele fez uma parada, né? Que... Errada, claro. Errada. Exatamente. Manipulou a política, manipulou o Homem-Aranha, hein? Que beleza. É isso que eu gosto do Homem de Ferro, cara. Olha que legal. É um bom menino. É um filho da mãe. Um exemplo pra sociedade. E na outra ponta, do lado anti-registro, a gente tem o Capitão América, né? Que uma das coisas que a gente já comentou aqui, que é interessante, que é quando o Capitão América, ele não luta pelo governo, mas sim pelo ideal que ele acredita. Então, a SHIELD chega pra ele e fala, ó, cara, a lei não passou ainda, mas você vai ter que se registrar, deixa aí, vai lá, passa lá no setor de RH... A gente vai pegar seu CPF, CRG, seu comprovante de endereço. E ele vira e fala, não, vocês estão malucos. Aí a Maria Rio fala, ó, o que você tá achando? Será que alguém vai se rebelar contra? Ele fala, ó, talvez os heróis da rua. Ela fala, mas ninguém que você não dê conta, né? Isso. É tipo o Demolidor e o Luke Cage. Você dá uma porrada nos dois, né? Mas aí ele fala, mas como assim? Quer dizer, ela já tá assumindo que ele vai trabalhar com uma arma da SHIELD, né? Como sendo um pau mandado da SHIELD. E aí quando ele diz não, a Maria Rio junta uma porrada de soldado e você tem uma das cenas mais massa velha das histórias do quadrinho, eu acho nada. Abaixem as armas, garotos. É, pra eu dizer isso, né? Abaixem as armas. Essa parte é muito foda, cara. Esse povo não aprende, cara. Vai lutar um monte contra o Capitão América, ele vai dar porrada todo mundo. Cara, eu acho que tem aqui umas quatro, não, tem umas seis páginas, eu acho, de porradaria, velho, que ele bate uns 10 soldados e ele ainda vai surfar num jato. É. Cara, é outra parada, né, velho? Continue pilotando, garoto. Garoto. Cara, o Mark Miller escreve um Capitão América muito legal. Eu acho que ele nunca escreveu uma revista só do Capitão América, né? Porque o Capitão América dos Supremos, esse Capitão América aqui que ele tá retratando, da forma que ele tá retratando, cara, é muito legal. Badass. É o Capitão América badass. É o herói de guerra cansado, né? Que reclama, né? No meu tempo. Não acho cansado. Mas aí, seguindo a sequência da história, né? Eles têm aquela reunião dos heróis, né? Explicando pela primeira vez o que tá pra rolar, né? Isso. E aí já mostra um pouquinho do perfil de alguns que estão contra e a favor, de muitos que estão em dúvida, né? Se é certo ou errado, porque é um negócio que ninguém tinha previsto, né? Que poderia acontecer direito. Exatamente. E aí você acaba tendo do lado do Tony Stark, você acaba tendo o Reed Richards e o Hank Pym, né? Somando os três maiores intelectos. Ele é jaqueta amarela nessa época. Sim, né? Jaqueta amarela. Ele tem 60, o cara, 68 super-heróis diferentes, né? Porra. Ele tem um monte de identidade, cara. Crise de identidade. Porra, foda. Depois você vai ver ele em Invasão Secreta, você fica tão decepcionado com ele. Porra. Esse Hank Pym, esse Hank Pym é um vacilão. Bate mulher, caga tudo. Filha da puta. Só faz cagada, né, velho? É o vulgo merdeiro. O diretor sai do filme dele, agora ferra tudo. Dantes. Aí o Homem-Aranha acaba comprando lá do Tony Stark, porque eles estão muito juntos desde que eles formam os Novos Vingadores. O Tony Stark até compra roupa nova pra ele, não sei o quê. E eu gosto muito dessa divisão, porque ela é bem diferente, né? Porque você tem o Capitão América indo pela liberdade, por um lado, como o Rhodes falou, e batendo de frente com o governo, enquanto o Tony Stark, ele acha que não, cara. Que, às vezes, a lei, ela não vem da forma como você quer, mas a gente tem que se amoldar a ela, se lá na frente a gente vislumbra um final melhor. Agora é ruim ter que registrar todo mundo, tem todo esse problema, pode ser que dê errado, pode, mas lá na frente, a longo prazo, ele enxerga isso como sendo algo que vai ser produtivo. É que esse ato do registro, a gente falou rapidinho, mas tem consequências tanto positivas quanto negativas pesadas, né? É. Uma lá, o cabeça comentou da família do herói, outra aquele negócio do senso de liberdade, né? Do cara não ter opção, né? Isso acabou. Você tem até uma conversa, não uma conversa, mas é uma referência que até já teve em revistas tanto da Marvel quanto da DC, que é assim, mas se o herói luta por um país, num conflito entre países, onde você não tem certo e errado, uma guerra, como não uma guerra, mas assim, uma guerra entre dois países, o herói tem que se meter, ele vai ter que entrar do lado do governo, e às vezes, por exemplo, você pega uma guerra do Vietnã, por exemplo, o herói vai ter que ir lá e matar, como aconteceu em Watchmen, por exemplo, ou o herói ele tem que se abster, se ele for um funcionário do governo, ele vai ser obrigado a ir lá, tá no fronte de batalha, entendeu? E isso vai contra, porque às vezes ele vai ter que lutar contra aquilo que ele acredita, o que ele acha certo, porque ele está registrado, é um funcionário do governo. Então, quer dizer, você tem os dois lados. Sim. E aí e começa a bagunça. É, eu acho que talvez antes da gente entrar na área realmente de spoiler, que é onde a gente vai começar a esmiuçar mais os acontecimentos, é bom deixar a pergunta aí de que lado cada um tá na história, né? Não assim, realmente, quem você acha que no final se deu melhor, mas sim, entre pró-registro e anti-registro, qual lado vocês ficariam? Eu, minha abertura já deixou óbvio do que lado eu tô, né? América! Eu sou a favor da liberdade, dos costumes de vida e do modo de vida americano. O American Way of Life, né? O seu é americano. É, modo de vida americano, hein? American Way of Life. Toca a musiquinha de novo aí. Aproveitando que o Rhodes é pró-registro, posso ser babaca? Claro. Não vai. Vai lá, cara. Permissão pra babaquismo é com cabeça mesmo. Tá concedido. Quer dizer, o Rhodes é anti-registro, né, cara? Eu sou isso. Pró-registro por um motivo, cara. Primeiramente, que eu acho que judicialmente, cara, é justo. Se o cara tem uma capacidade sobre-humana, se ele pode matar alguém, ele tem que ser registrado e tem que receber treinamento. Eu acho isso justo. Mas o ponto de vista principal, cara, é que se eu fosse um humano no universo Marvel, cara, eu não ia sair de casa, velho. Porra. O cara explode um quarteirão, o Hulk destrói tudo, só tem problema, meu. Ou tem uma invasão alienígena. Cara, tem que registrar essa galera. Segunda, explode o bairro. Na terça, o Hulk destrói Las Vegas. Na quarta, o Galactus invade. Ô, Vinícius, mas eu já achei a solução pra isso, cara. É só você morar na Nova Zelândia. Não tem uma história. Nunca, né? Nunca deu merda na Nova Zelândia, né, cara? O negócio é a Oceania. Enfim, essa é a minha justificativa. Sabe o que eu acho legal, Vinícius? Eu acho muito interessante esse ponto de vista aí de realmente, esse negócio do porte de herói, vamos chamar assim, né? Eu também sou a favor dessa ideia, de o cara teria que sim ter esse controle e tal. Mas o que eu acho forçado aí na contramedida do governo é esse negócio de obrigar o cara a se identificar, né? Ele, não sei se ele poderia... É que... Não, mas então, a revista, ela deixa claro que não precisa ser publicamente. O mundo não precisa saber. Você precisa se registrar perante o governo. É, o problema é que esses dados podem cair, né? Claro, é um... Como a gente lê muito quadrinho, a gente sabe que qualquer um possível hacker, né? Eles não precisam fazer uma aula de informática na igreja. No universo Marvel, tem uma menina com notebook numa van e ela invade o sistema da SHIELD. Mas isso é no seriado, cara. Não, mas porra. Olha a bagunça aí. Não, mas é que nem no, até mesmo nos nossos guerreiros lá, tem o maluquinho lá que é hacker lá, isso. O nerd fica escondido, né, fazendo as paradas. Uhum. Então, né, qualquer um podia pegar, entrar lá e divulgar, escondido isso. Da sua casa. Ó, o Homem-Aranha, Peter Parker, segunda a sexta-feira ele tá trabalhando na escola tal, aula tal, bairro tal. Pode ir lá visitar ele, entendeu? Exatamente. Oh, e a fraqueza dele é tal coisa, né? É, entendeu? É, então tem isso também, né? Fraqueza dele é dinheiro. É dinheiro. Joga dinheiro na cara dele, né? Ele vai se distrair. Mas e vocês aí, essa da moçada? Ah, eu sou anti-registro, sou a favor da liberdade, a América é nós. Olha aí, toca América de novo. América foi que é? Eu concordo com o ponto de vista do Vinícius, né? Concordo com o que ele falou. Concordo também do lado do Rhodes, mas é que a gente tava comentando agora, né? Não é publicamente, mas qualquer um pode ir lá. Ah, eu quero saber quem que é o Homem-Aranha, quero saber quem que é o Homem de Ferro. Eu vou lá, hackeio o governo, que é a coisa mais simples que tem no universo da Marvel, né? Você joga no Google lá. O cara joga nem a resposta, né? Quem é o Homem de Ferro? Como hackear o site do governo? Pronto. Ok, Google. Quem é? Ok, Google não. Site do governo com as identidades dos super-heróis, por favor. E tem que ressaltar ressaltar também, né, que isso é uma coisa exclusiva da América lá, né? Que lá que tudo ocorre. A galera que ia pro Canadá não tinha esse problema. Tava de boa. É, invasão mundial, é alienígena, é saga, é guerra secreta, é o Hulk destruindo tudo. Vem pro Brasil. Vem ser feliz. Aqui é só samba, caipirinha. Come to Brasil. Carnaval. Carnaval. Não vai ter Copa, não vai ter. Não vai ter guerra civil. Não vai ter guerra civil. Boa, hashtag não vai ter guerra civil, porra. Não, vai ter guerra civil sim. Se reclamar, vai ter duas. A americana e a da Marvel. Falou, valeu. Falou, valeu. Ó, eu também sou contra o registro. Mas eu queria ressaltar essa história aqui da Marvel, né? Que essa da Guerra Civil, pelo menos, ela foi mais equilibrada, né? Pros dois lados. Uhum. Pela editora, na versão da editora, né? Porque se você vai ler o Vingadores vs X-Men, ela tá claramente do lado dos Vingadores. E eu fiquei puto, cara. Porra, como assim, cara? Você vai apoiar totalmente, assim, porra? Totalmente imparcial, né? É porque os X-Men são minorias. Eles têm que ser... Eles têm que ser contrariados em todos os casos. Sabe que depois naquela história lá, depois que o Ciclope ficou maluco, aí tudo bem, cara. Mas antes disso, ela já tava a favor. Mas nessa aqui, pelo menos, ela tava mais equilibrada. Ela justifica bem, né? Por que fazer o registro e por que ser contra o registro, né? Isso. Ela tentou ser um pouquinho neutra, né? Essa história. Um pouquinho, eu digo, né? Mas eu também sou contra o registro porque todas essas coisas, né? Que tu falou, né? Liberdade e a melhor trilha sonora. Toca aí, cabeça. Freedom! E você, Camila? Olha, eu vou ser sincero que sempre me dividiu muito, cara. Eu sempre fiquei muito de cada lado, porque realmente os dois pontos são muito bons. Analisando friamente só a ideia, eu vou ficar com o Vinícius no pró-registro. Eu sabia que tu não ia me decepcionar, cara. Pô, cara, eu não ia te deixar sozinho nessa, cara. Eu sabia que tu não ia me decepcionar, cara. Pô, cara, eu não ia te deixar sozinho nessa, cara. Não, é porque ele é um homem da lei, só por isso. Porque eu tô do lado dos advogados. Mas assim, analisando friamente o registro, ele é muito benéfico, porque realmente você consegue ter esse controle, porque o que a gente mais vê é herói ficando maluco, herói fazendo cagada, herói que perde a mão, entendeu? Ou herói destreinado que erra. Até o Homem-Aranha tem uma parte que ele fala, pô, se eu fosse mais treinado, será que eu teria salvo, por exemplo, a Gwen Stacy lá atrás? Se alguém tivesse me treinado, porque pô, pro Capitão América é fácil, o cara é um super soldado com treinamento militar, entendeu? É, o Homem-Aranha virou Homem-Aranha com 15 anos, com 15 né? Anos. Então tem uma diferença aí. Exato. Né? Então não é todo mundo que tem essa capacidade, não é só porque ele tem poder que ele pode ir pra rua fazer qualquer coisa. Então eu acho que você registrar e você dar a oportunidade pro herói, olha, cara, a gente vai fazer o seguinte, se você não quer trabalhar pro governo, ok, você só não vai poder ser um vigilante, entendeu? Senão você treina. É lógico, tem problemas? Tem. Agora, analisando no contexto do universo da Marvel, a gente sabe, a SHIELD já tava toda cagada. Se você tá lendo o universo Marvel, ela já tava cagada lá no Capitão América, já tinha gente infiltrada. Você descobre depois, na saga do Bendis, que tem cara da Hydra dentro da SHIELD, a Mulher-Aranha tá jogando pros dois lados, a Hydra tá toda tentáculo. Então tá uma zona foda, então você não tem a segurança. Pô, você vai botar sua identidade na mão de uma instituição que tá passando por problemas, o cara é demitido, o cara tá fazendo mutreta, tem gente ruim lá dentro. Então, quer dizer, no contexto do que aconteceu, eu não concordo com o que o Homem de Ferro fez, as atitudes que ele tomou e a forma como ele fez. Mas a ideia do registro, pra mim, é mais válida. Então vai tocar Marcha Imperial de novo. E complementando aí pra fechar esse assunto, uma coisa bem legal dessa divisão é que é uma saga que realmente dividiu o público, cara. Então, são dois motivos totalmente plausíveis, nenhum totalmente certo e nenhum totalmente errado, uhum, né, na visão geral. E serve de base pro próprio leitor tentar se identificar no meio daquela bagunça, né, com o que, que ele mais se identifica, né, qual que é o tipo de pensamento dele e tudo mais, né. E essa foi até a estratégia da Marvel. A Marvel, ela lançou a campanha Qual é o Seu Lado? Isso. Lá fora. Então, quer dizer, ela não queria, como o Seiji falou, puxar pra um lado, apesar de ser uma história de conflito, conflito, ela não queria puxar pra um lado. O que ela queria dizer é, dentro de uma guerra, ainda mais uma guerra civil, que é uma, a guerra civil, o conceito é uma guerra interna, onde não são entre nações, entre povos diferentes e entre o mesmo povo, não tem certo e errado. Uma guerra, ela só tem pontos de vista. Doutor Estranho fala isso. Tudo aqui depende do foco ou do prisma com que você tá vendo essa situação. E a Marvel conseguiu fazer isso muito bem. Tanto que ela dividiu os leitores lá fora e até hoje divide. Não tem uma resposta certa pra isso, entendeu? Sim, a Marvel ganhou os fóruns, né, cara? Todo mundo discutindo sobre isso. Foi um hype muito grande, né? Pois é. Ela tentou repetir de novo com o Vingadores X-Men, né? Mas como ela ficou lá do tendenciosa pros Vingadores, os fãs estavam revoltados com ela, né? Aí não funcionou, é, não é. Não, estavam falando assim, o Ciclope estava certo, né? Um monte de fãs falando. É um mimimi. Ciclope was right. É, então. Nesse daqui não, na Guerra Civil, assim, ficou mais neutro. Mas é que nem a questão, que nem eu falei lá da reunião, a primeira reunião deles, o T'Challa e o Doutor Estranho falam, né? Que eles poderiam, né, falar pra eles o que estava certo e o que estava errado. Mas eles não interferem, né, no começo. Isso. Principalmente o Doutor Estranho. Ele fala, ah, eu podia acabar com essa guerra eu mesmo, né? Ele podia chegar lá e falou, para. Para. Para com essa porra. Vai tomar cafezinho, vai tomar o todinho. Chega de brincadeira. Mas, né, ele fala, eles que tem que decidir o que é melhor pra eles. Exato. Aí ele resolve com jejum. Com jejum de água. É. Só bebe água. É até interessante porque a Marvel, ela deu um jeito de equilibrar as coisas do modo de vista de superpoder, porque é o seguinte, os heróis que podem facilmente desequilibrar tudo isso, estão meio que fora. Então você tem o Doutor Estranho, que isso. É mega poderoso, que tá fora, o Thor tá fora, o Hulk tá fora. Então, quer dizer, qualquer um desses, do momento que ele tomasse um lado, ele ia desequilibrar demais essa balança, entendeu? Uhum. Até pro confronto mesmo, pro massa velho que vai vir mais na frente. Até mesmo o Sentinela, né? Poderia dar uma... Sim, isso. Sim. Porra. Os caras mais tier 1, né, de poderes, assim, eles não estão muito envolvidos aí nesse mega arco. Eles deram um jeito de afastar os caras pelo bem da narrativa, né? Senão, pô... Exatamente. Imagina uma guerra civil na DC e o Superman tá de um lado. E aí? E agora? Aí tem que ser o Batman do outro lado, cara. Aí você tem o Batman do lado. Já era, acabou. O que você vai fazer? É o Batman com preparo. E aí? Aí sim fica mais desigual, cara. Ainda vai ter a saga Batman contra o mundo. Você vai ver só. Mas é legal esse tipo de cuidado que a Marvel teve, né? Pra construir. É, então, mas querendo ou não, as tais, algumas são muito chatas, concordo. Mas a maioria delas, ela ajuda a construir isso aí, né? Porque se fosse só aquele, o encadernado, né? Só a edição fechada do 1 ao 7, ia ficar umas coisas soltas ali, umas pontinhas soltas que precisavam ser, né? Fechadas pra você conseguir isso. Realmente entender. Tudo bem que tem umas tais lá que não fazem o mínimo sentido. Mas a maioria delas, elas acrescentam muita informação. Eu li primeiro encadernado e eu fiquei, mas poxa, peraí, tá faltando alguma coisa aqui. Aí que você é obrigado a ler o resto pra poder... Ah, então era por isso que ele fez isso, né? Sim. Então eu acho que teve toda essa construção bem, bem pensada, assim, da Marvel. É assim, meio. 50% é descartável, na minha opinião. Sim. 50-70%, o resto você pode ler, né? O Frontline, o Homem-Aranha, o Quarteto Fantástico, pode ler. Até o Thunderbolts também, ele acrescenta coisas ali. O que é descartável é Jovens Vingadores, Heróis de Aluguel... Nossa. Parte do X-Men, X-Factor também. Tem um que é do Neil Gaiman, que é o Eternos. Cara, o que que é aquilo? Eu não entendi. Eu nem entendi o que ele tentou me mostrar. Na hora que eu li o game, eu falei, caraca, o que que vem aí? Eu falei, ó, deve ser uma parada foda, né? Tem até uma história que tinha o Howard e o Pato, assim, como assim? Eu ia comentar sobre isso também na questão do registro, né? Que ele encontra o Homem-Boi lá, o Homem-Touro, né? Aí ele fala, qual que é o seu superpoder? Aí ele fala, não tenho nenhum, só coloquei essa máscara de touro e meu inimigo é o vermelho. Não, mas, por exemplo, tem uma revista que é, por exemplo, um bom exemplo do porquê que às vezes vale e porquê que não. Você pega a primeira revista do X-Factor que tem, primeiro que você não entende porra nenhuma, você não sabe quem que é aquela equipe, o que tá rolando naquele universo. A revista inteira você não entende porra nenhuma do arco, mas tem um momento, dois diálogos, onde você tem essa discussão sobre quem tá do lado certo. Então a revista às vezes tem muito isso, entendeu? Às vezes é uma, duas páginas que ele vai tratar sobre esse tema e aí eles englobam com uma guerra civil. Às vezes vale a pena, às vezes não. Por exemplo, tem três revistas lá da Miss Marvel, que é ela dando porrada numa versão da alternativa dele na Vampira. Ah, é um massa velho muito legal. Muito, mas não tem nada a ver com a Guerra Civil, entendeu? É, o que eu gosto é a Frontline. A Frontline eu acho que acrescenta muita coisa. Muita coisa. A Frontline, ela é uma revista que veio só pra Guerra Civil, é uma minissérie também, mas que o contexto dela tá lá, que é o quê? Ela mostrando alguns pontos de vista. Um dele é ao lado do Ben Urich, que é aquele repórter famoso da história do Demolidor, e a Sally alguma coisa, que eu esqueci o nome. Uh-huh. Cada um fazendo entrevista entrevistas e reportagens sobre o, como eles estão enxergando os eventos dessa guerra. O outro é um arco do Speedball, porque você descobre depois que o Speedball, ele conseguiu sobreviver ao desastre, mas ele perdeu os poderes e foi jogar, tipo, sei lá, no Kansas, uma parada assim. E aí, todo esse lado dele sendo preso e ele sendo processado e que lado ele vai ficar, se ele vai se registrar, se ele não vai. Tem mais alguma coisa no Frontline, não tem? Despertar da Célula, não é? Tem o acusado, né? O embutido. Isso. Pô, por mim, teria Frontline em todas as mega sagas da Marvel, né? Ah, e no final, sim. No final de cada Frontline tem a parada das guerras, né? Falando de cada guerra que aconteceu. Eles fazem uma relação entre as guerras que já existiram, os grandes confrontos do mundo real, com esse confronto da Marvel. É escrito pelo Paul Jenkins. É muito bem escrito essa Frontline, cara. Realmente, assim, se você quer pegar alguma coisa fora, eu acho que o principal título pra você ler por fora é o Frontline. Sim. Ela dá uma profundidade pra você, uma imersão bem legal. Dentro dela, você acaba meio descobrindo que esse desastre não foi bem só um desastre, não foi algo totalmente aleatório. Uhum. Então você vai aprofundando nisso enquanto tá rolando o quebra-pau na revista principal. Falando nisso, né, acho que a do Wolverine seria interessante também, porque a do Wolverine mostra que não é bem assim, não foi bem assim a Guerra Civil, né? O complicado da revista do Wolverine é o traço. Ah, nossa, é. Aquele traço, ai... Inacreditável! É o Madureira, não? É, Humberto Ramos. Cara, mas é assim, é um traço que você fala, cara, o que tá acontecendo aqui, velho? É muito cartunesco. É nessa revista que tem aquela fatídica cena que o Wolverine é explodido, fica só o esqueleto e ele volta em 10 minutos. Pelo Nitro lá, ele fica explicando a regeneração dele. Sim, a história é que ele vai caçar o Nitro. É interessante a revista, porque, pô, ele vai caçar o Nitro, ele tem toda essa questão de, ah, eu vou matar ele, eu não mato. Mas daí coloca o Wolverine dentro da armadura do Homem de Ferro, ele luta com o Namor. Cara, é uma zona, esse traço de estranhão. Não, cara, não sei. Vale a pena pelo que ele tá contando, mas assim, força de vontade, assim, você vai precisar de uma força de vontade pra acompanhar. Olha, eu recomendo também o Pantera Negra, eu acho que acrescentou alguma coisinha, pelo menos. Sim, é legal. Sim, Pantera Negra é muito bom. E pode ler o Deadpool pelo Rui também, é maneiro. Pela sempre, né, pela zoeira lá. Com certeza. Deadpool e Cable. A zoeira dos dois é muito foda. E o Homem-Aranha também, claro, como a gente já falou. Com certeza. A do Espetacular, o Amigão da Vizinhança lá, que é aquela, caraca, tem um arco muito estranho que é com os três mistérios. Tem três mistérios, você fala, cara, o que tá acontecendo? Tem um mistério que tá morto, tem um mistério vivo, a cópia do mistério. O cara que era fã do mistério, nossa, queria ser melhor que ele. Cara, é engraçado você ver o Homem-Aranha zoando o Batman, falando, pô, eu devia me vestir de morcego. Ele, não, cara, você seria idiota. Mas é estranho, assim, não tem nada a ver com o HSV. E o Homem-Aranha, ele é meio que a transição, né, dos dois lados da história, o lado pró e o lado anti-registro. Sim, né? Então, ele é meio que uma das peças-chave de toda essa história. Tanto que no encadernado da Panini, ele é o centro, né, se você pega aquela capa que é o do encadernado, ele é o centro dividido entre os dois lados. Porque no começo, né, o Tony Stark, ele fala que ele virou, tipo, como um pai pra ele, né. Isso. Ele deu um emprego, né, deu a casa, tá, cuida da tia May, deu dinheiro, né, que o Homem-Aranha quase não gosta. Cuidou da tia May. Cuidou da tia May, né, a Mary Jane. Então ele meio que começou a se apegar com ele. Tia May tava sozinha, tava carente. Apareceu o Jarvis. Olha aí. O Jarvis tava... Bom, mas então eu acho que se o Rods me permite, eu acho que seria a hora da gente deixar aqueles desavisados que ainda não leram, que ainda vão acompanhar e partir talvez pra área com spoilers ou pra aqueles que não ligam, pra saber o final dessa saga. Área de full spoilers. Sim, sim. Dá pra dizer pra essa galera que não leu, cara, leiam Guerra Civil, é muito bom, cara, é uma das melhores, vamos dizer, é um dos clássicos contemporâneos da Marvel. Sim, o maior clássico contemporâneo da Marvel. Dos últimos 10 anos. Então. Que já vai fazer 10 anos daqui a pouco, né, velho? Mole, tão ficando velho. Pois é. Vai sair uma edição especial, deluxe, high-tech. E vale aí você correr atrás, você que é desavisado, falar onde é que eu vou ler a Guerra Civil. O da Panini provavelmente já tá esgotado e eles talvez reimprimam, talvez não, mas você pode correr atrás da edição da Salvati, talvez você ainda consiga numa Livraria Cultura, sim, né? Ela isso, tá... saiu recente. É uma edição muito boa, vale a pena por R$30 você ler essa mega saga e depois você tenta correr atrás dos Taim, se você realmente vê, não, eu quero ver mais sobre isso, eu quero entender o que aconteceu por trás, corre e vai atrás dos Taim. Sim, e não precisa ler Vingadores vs X-Men não, pode passar essa, cara, tá bom. Eu acho até engraçado que nessa Vingadores vs X-Men tem um que é o combate. Aí na edição da Panini o cara falou, cara, mas por que eu leio isso aqui? Pô, cara, são heróis caindo na porrada. Mas é realmente importante? Cara, isso aqui é o mais importante. O resto da história serve pra nada. A Fênix tá ali só pra ter um motivo pra eles brigarem, só. O importante aqui são os heróis descendo a porrada um no outro, cara. O legal é você ver o Ciclope batendo no Capitão América e vice-versa. Exatamente. Mas então, bom, a gente vai aqui deixar o toque de 3 o quê? 3 America Fuck Yeah. E vamos partir pra área de spoilers. America, fuck yeah. America, fuck yeah. America, fuck yeah. aconteceu? Polarizamos os heróis, Capitão América de um lado, Homem de Ferro de outro, e agora vai começar cada um tentando trazer os heróis pro seu lado. Então é o Tony Stark trazendo a Mulher Hulk, trazendo a Miss Marvel, trazendo o Reed Richards, que já estavam, uhum. E o Capitão América juntando aí uns renegados, vamos colocar assim, porque eles começam a ser perseguidos. O Capitão América, ele oficialmente é um fugitivo da lei. Pois é. Né? Então você tem aí os novos Vingadores, né? Os Young Avengers do lado dele. Uh-huh. Você tem o Cable. O Cable tá do lado dele, não tá? Não, o Cable ele é contra a iniciativa, na verdade. Tanto é que ele até tenta convencer o Deadpool lá, por isso que ele estreita. Quem tá do lado do Capitão América, ainda tem o Falcão, o Demolidor, o Hércules também, os heróis de rua, né, Luke Cage, o Golias. Golias também. É, e aí você começa com essa lei, o início dela, os efeitos dessa lei, e aí você tem, acho que um dos grandes pontos que, infelizmente, a Marvel cagou, que é o Homem-Aranha escolhendo o lado dele, né, cara, que é uma cena muito maneira, que é o Homem-Aranha decidindo que ele vai ficar do lado do Tony Stark e que, na verdade, ele vai revelar sua identidade publicamente, quase matando o nosso amigo JJ Jameson do coração. Cara, pra mim esse foi o ápice, assim, da saga em geral, assim. Na minha opinião, é porque eu sou fã do Homem-Aranha, então não conta. Mas é uma paradinha e uma foto, né? Quebrando tudo, né? Isso. Porque ele protege a identidade dele desde que tem 15 anos, né? Então imagina o tanto que o cara não teve que pensar, né? Depois de tudo que ele passou, das pessoas que morreram, da Tia May, da Mary Jane. E ele pensa muito nessa questão da família, né? Porque o Homem-Aranha, ele protege os fracos, né? Esse é o ponto principal dele. Aí ele pensa, poxa, mas se eu revelar minha identidade, todos os vilões, né, que estão aí à solta, eles vão atacar minha família e quem eu amo. Uhum. Aí o Tony, né, meio que manipula ele com tudo aquelas coisas que acontecem. Ah, não, mas né, você falou que ia estar ao meu lado, você me prometeu, você falou que ia me ajudar, né, vem cá, meu filho. Ele fica meio assim, usando essa identidade paterna dele com o Peter, e o Peter acaba indo pro lado dele. Exatamente. Além do salário. E claro que o Peter, ele conversa com a Mary Jane, com a Tia May. Sim. E até eu acho que é um ponto muito interessante, que a Tia May vira e fala, pô, todos os dias policiais, juízes, promotores, todos eles estão dando a cara a tapa prendendo bandidos, né? Então, por que você não faz isso? Se a lei tá dizendo pra você que você tem que fazer, você tem que fazer, você não pode estar contra a lei. Toda essa questão do poder e responsabilidade, as duas palavras que norteiam o Homem-Aranha, pesam muito, porque a responsabilidade não é só fazer o certo, ele enxerga isso, é realmente você estar do lado correto da lei, você tentar fazer aquilo pelo bem da população, mesmo que isso acabe talvez trazendo algumas consequências pra mim, como pessoa. E aí ele se revela publicamente, falando meu nome é Peter Parker e eu sou Homem-Aranha desde os 15 anos. E aí o JJ Jameson tem seu primeiro infarto. Tcharam! Não só ele, como todos os vilões, né? O Dr. Octopus fica possesso, né, com o que acontece lá, né? Cara, o Octopus é muito engraçado que ele fica tão puto e fala, cara, eu apanhei pro moleque de 15 anos! De 15 anos! Caralho! Como assim? É. Seu filho da puta! Mas isso aqui foi uma jogada pra opinião pública, né? Pro o Tony Stark fez, né? Olha, um dos principais heróis que a gente não conhece a identidade dele, um dos caras mais simpáticos que o pessoal gosta, ele está se revelando. Então a causa é séria, é grande, e outros heróis venham isso. Também. O Homem-Aranha fez isso, ó. Venham pro lado do registro. É, façam como ele. Se o Homem-Aranha teve peito pra fazer, qualquer um tem, né? Isso é. Pois é, o Homem-Aranha ainda mais um herói de status grande, né? Todo mundo conhece. E assim, a grande questão é que a gente já ressaltou aqui, ele não precisava ter feito isso publicamente. Ele poderia só ter se registrado pro governo, mas como estratégia aí de marketing, ele faz isso. É uma pena que a Marvel decidiu cagar com isso no futuro. Nossa, uma história horrível chamada Homem-Aranha Um Dia Mais. Que merda de história. Pô, ah, e eles vão cair, sei que ele vai fazer pacto com o Mephisto, acaba com o casamento. É, e se for um Deus Ex Machina pra resolver tudo isso, cara, puta, os fãs xingaram tanto a Marvel com essa história. O editor sensato falou, cara, eu acho que deu merda, né? E tem tanta ponta solta. Volta que deu errado. Não, mas depois eles melhoraram um pouquinho a situação com uma história lá, um momento no tempo, né? Mas esse Um Dia Mais foi uma das piores histórias do Homem-Aranha. Bom, depois que o Homem-Aranha ele revela a identidade secreta, né? Bom, na verdade não depois disso, né? Durante toda a Guerra Civil, os heróis estão do lado do Capitão América, eles estão disfarçados. Uhum. E aí a gente tem mais uma sacanagem do nosso querido Tony Stark. Ele forja um incêndio numa fábrica, né, se não me engano, pra atrair os heróis lá pra eles, porque eles estão na clandestinidade, mas eles não deixam de tentar salvar as pessoas, de qualquer jeito. Porque eles têm que mostrar o ponto deles, né, olha, a gente vai continuar como heróis, a gente não vai se esconder, não vai desistir. Aí eles vão lá na tal da fábrica e descobrem que é uma armadilha do Tony Stark e, cara, a gente tem um momento que, olha, eu chego a me arrepiar de contar, cara, isso é muito legal. Quando o Capitão América dá o choque no Homem de Ferro, né? Todo mundo diz assim: ah, não se preocupa, pessoal, não tem por que brigar, vai dar tudo certo. Aí eles vão lá se cumprimentar, né? O Capitão agarra a mão do Homem de Ferro, né? E tu pensa: caraca, olha que exemplo, né? Que olha. Belo, que bela cena. As próximas 6 edições é só amorzinho. Aí ele tá com um dispositivo na mão que desativa a armadura do Tony Stark, né, cara? Olha, é o Capitão América sendo um pouco Tony Stark. Isso. Esse Capitão América mais badass do que, né, do que os outros escrevem. Não, ele tá batendo no Tony Stark dizendo, você não devia ter abatido meus homens, e começa a socar ele, cara, é muito legal. Não, essa cena tem uma luta muito maneira, cara, que tem até uma parada que o Tony Stark vira o Capitão América e fala, ó, cara, não perde seu tempo, eu tô gravando seus movimentos há anos, eu sei tudo que você vai fazer antes mesmo de você fazer, né, e ele chega a dar uma surra no Capitão América, cara. Sim. É, até aí, parabéns novamente pro McNiven, que tem umas cenas de luta fantásticas. Aquele primeiro soco que ele dá, que arranca metade da máscara do Capitão América lá, é sensacional. Nossa. Aquela imagem lá. A luta, a sequência da luta inteira, né? E logo abaixo desse quadro, que ele perde o dente, embaixo ali tá o Hércules gritando, saiam do caminho, seus traidores, ele está matando o Capitão. É muito legal, cara. Esse Hércules, viu? Ai, ai, ai. Já dando pinta. Ah, entendi. Ah, se fosse o Wolverine, seria outra história, mas deixa pra lá. Cara, gratuito. Se fosse o Wolverine, o Hércules estaria gritando, meu homem, meu homem. Salve o amorzinho. Salvem o amorzinho. Aí tem a cena, né? Isso, nessa edição você tem aí, ó, um belo plot twist que já tava sendo meio construído nos tains, se você lia, que é o Thor reaparecendo, né? Do nada, todo mundo fala, cara, mas esse cara tá morto. Thor entre aspas, né? Isso, é. É que você não sabe ainda, mas nesse momento você acredita que seja o Thor. Eu vou ser sincero que eu fiquei bolado, que eu tava esperando muito que o Dr. Doom conseguisse levantar o martelo do Thor. Ia ser muito maneiro se ele tivesse o poder do Thor, cara. Tem a desculpa tipo do Vegeta, tem que ser puro, sou pura maldade. E aí levanta o martelo, ia ser bem legal. Mas, na verdade, história aí, ele é um clone que o Hank Pym fez. Olha o Hank Pym fazendo merda de novo. Olha aí. De novo. Toda vez. Não sei, por que deixa não caçam a licença de cientista do Hank Pym? O Hank Pym é o Flash da Marvel, cara, que só faz merda também. E aí, na verdade, é um clone do Thor que foi criado realmente primeiro pra desequilibrar a parada, uma eventual briga, e pra novamente você ter um grande cara do seu lado. Você fala, pô, a gente tem o Thor do nosso lado, o cara é um deus, né? Ele voltou dos mortos. É, tanto é que todo mundo na hora que vê ele, ele fala, Thor, a gente tava preocupado, você sumiu, o que aconteceu? É mais aquele lance do papo lá que a gente comentou, né? É um cara que muda a balança, né? Exatamente. Porra, é o Thor, né? Não, e quando o Thor aparece, a expressão dos personagens de... Na verdade, quando ele sai, perdão mesmo, mas quando ele sai do céu, todo mundo vê o Thor, começa a tocar aquela música. Stop! Overtime! Can't touch this! Não, tô brincando, mas assim, o pessoal fica muito surpreso com essa aparição. E também preocupado, né? Tipo, agora a casa caiu pro nosso lado. Apareceu Thor, ferrou. E eu queria muito falar como Thor, porque mortos estareis vós. Olha que construção maneira, cara, de frase. E ele falando bravo isso, né? É, exatamente, não ireis a parte alguma. Muito maneiro, cara. E aí tem o desenrolar aí desse primeiro embate aí, né, que a tragédia acontece, né? Exatamente, onde o Thor, ele acaba matando o Golias, ele atravessa o Golias com um raio divino lá. Não, ele não mata, ele dilacera o Golias. E todo mundo, quer dizer, peraí, a gente cruzou uma linha agora. Até esse momento, a gente tá saindo na porrada, mas são heróis e heróis, cara. Heróis não matam. A gente acabou, pô, você tem o Thor, que é, porra, um dos pilares básicos dos Vingadores, matando o Golias, que é um dos heróis mais clássicos e queridos. Isso. De todo esse grupo, né? Então é uma mudança muito grande, até o ponto que você faz alguns heróis mudarem, começando pela Sue, que muda de lado e fala, não, agora parou. Ela já tava meio na dúvida. Como que pode? Porque a gente não comentou, mas o Johnny tinha sido espancado na rua. Tocha humana. Por conta do massacre, tocha humana. Mas ela muda de lado, salva eles e fala, vão embora e vamos parar por aqui. Até porque o vídeo tá fora de controle. É, ele tá lá na forma de bola dele. Tá, o cara tá estreia autista. E o Golias é um personagem muito azarado, né, cara? Porque, se eu não me engano, ele não vinha aparecendo nas histórias dos Novos Vingadores, cara. Não. Ele apareceu ali pra morrer, cara. Pra morrer. É, então, esse é aquele ponto. Você precisa de uma coisa trágica, mas é muito difícil você matar um personagem icônico. Seria muito difícil eles matassem o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, o Hank Pym, o Demolidor, o próprio Luke Cage, que tá aí no segundo escalão, mas ainda tava em alta por causa dos Vingadores. Então tiveram que escolher aí um herói e foi o Golias. Tiraram lá no palitinho e foi o Golias negro aí. O Golias era o palitinho maior, né? Não, eu lembro na época, assim, que eu acompanhava as notícias ali, né? Que falava assim, e acompanhava a revistinha também, né? Aí falava assim, numa edição lá no noticiário, falava assim, olha, na próxima edição um herói irá morrer. Meu Deus, Deus, quem vai morrer? Fala, caraca, será o Capitão América? Não, será o Reed Richards? É legal essa ação de marketing, né, que acontece. Aí eu vou lendo, morreu o Golias. Porra, o Golias? Caramba. É, pô. Praça nossa seja, porra. Quem não gosta do Golias? Pois entra uma discussãozinha, né? Se ele não morreu só porque ele era negro, né? É. Entra essa questãozinha lá na hora do enterro. Você já tem pouco herói negro. Você tem o Pantera Negro, o Falcão, o Golias. Você mata um, velho. Você tirou 33%. Porra. Dos heróis negros. Né? Mas, e aí, nesse ponto, é bem interessante, porque aí você começa a ter os heróis mudando de lado. Os heróis começam a se perguntar, mas será que a gente fez a escolha correta? O próprio Hank Pym, ele começa a ver, ele fala, cara, toda vez eu faço merda, ele tá pensando, toda vez eu cago alguma parada. É, então, né? Ele começou a tomar uns antidepressivos faixa preta duas vezes. Porra, o cara com droguinhas. Aí você descobre que, na verdade, é até um ponto interessante, que eles colocam que o Tony Stark, ele guardava uma mecha de cabelo do Thor, lá L'Oréal, Paris, porque você vale muito pra poder um dia usar isso, né? Ele fala, pô, quem que é um cara que tá planejando isso desde lá da década de 70, 60, sei lá, isso. Como colocar. Você tem, até do lado do Capitão América, você tem dois personagens, acho que é, uma é dos Novos Vingadores, Young Avengers, a menina que eu esqueci o nome, e o Falcão da Noite, alguma coisa assim, que eles decidem também mudar de lado. Ele falou, não, peraí, cara, simplesmente não dá, a gente vai morrer, já morreu um da gente, se a gente for pego, a gente tá indo pra uma prisão, porque você descobre que o Reed Richards, o Hank Pym e o Tony Stark construíram uma mega prisão na zona negativa, que é quase a zona fantasma aí do... Espaço 42. Resposta pra tudo. Então quer dizer, pô, se a gente for pego, a gente vai ser preso, a gente corre o risco de morrer, a gente não tá seguro e a gente tá indo contra a lei, né? Então quer dizer, a gente não quer mais estar do seu lado. E aí ele fala, não, então vai. Se você não acredita mais no nosso ideal, se a liberdade é tão fraco, é algo tão trivial pra você, vai. O Capitão América sabe fazer você se sentir mal, né? Fica essa fluidez, né, da história, porque os grupos não começam de um jeito e acabam de um jeito, né? Tem gente que muda de lado porque acredita mais uma coisa, o outro desacredita em algumas coisas, né? Porque tem aquele negócio, né? Ninguém entra numa batalha que acha que vai perder. Exatamente. Pois é. Então tem muita gente que se retira por causa disso, né? Pois é, até o Homem-Aranha mudou de lado. Exatamente. Isso. Você chega ao ponto do Homem-Aranha realmente ver que ele tava errado. Não, e o legal é que, acho que é no Espetacular Homem-Aranha, tem lá, né? Ele fala pra Tia May, pra Mary Jane vazar, né? Uhum. Aí chega o Tony Stark e gruda ele, né, no braço. Ele fala, ah, papai, achei que você ia ficar a noite fora, não sei o quê. Pô, papai. É, ele tem umas sacadas. Ainda assim, com esse clima pesado, ele ainda faz umas piadinhas bem interessantes. E aí, nesse ponto, você descobre que a SHIELD, ela criou uma nova equipe de Thunderbolts, só com um maluco zoado da cabeça. Porque os Thunderbolts, eles são uma equipe de, normalmente, vilões contratados pra fazer algumas missões secretas, missões que os heróis, eles não fazem. Aí eles pegaram Venom, pegaram o Mercenário, pegaram lá o Taskmaster, como que é o nome dele? Treinador. Pegaram o Halloween, todo bando de maluco, cara maluco. Mais maluco que ele, só o líder deles depois, né? Ah, sim, isso é posterior. É depois. Mas aí eles mandam eles pra caçarem o Homem-Aranha, que desertou, e ele quase morre nessa briga, se não fosse o nosso querido Frank fucking Castle. Porra, maneiríssimo, cara, na boa. O Justiceiro. Justiceiro chega dando pipoco na cara de bandido, velho. Muito maneiro, cara. E é legal que nessa hora o Homem-Aranha tá meio que drogado, né, por causa dos efeitos alucinógenos lá, ele começa a ver uma caveirona gigante, né. Você vai me matar, eu já te conheço faz algum tempo, não sei o quê. Não, e o legal, cara, é que essa é uma das participações mais legais do Justiceiro dentro do universo Marvel, sabe? Dentro do contexto do universo Marvel. Que geralmente quando o Justiceiro aparece, cara, ou é aqueles universos alternativos imbecis, assim, Justiceiro contra o universo Marvel, alguma coisa assim, e nunca tem muito sentido. Aqui, cara, faz muito sentido ele entrar na briga do lado anti-registro, né? Porque ele sempre andou no anonimato, né? Exato. E isso é interessante, porque assim, eu sou um cara que eu não gosto do Justiceiro trabalhando com super-heróis dentro, realmente, desse contexto. Eu gosto da história solo do Justiceiro. Arcos dele, a revista dele, mas aqui encaixou muito bem, porque sendo um arco de guerra, sendo um arco onde às vezes você precisa de um cara, ele falou, quem, pô, eu sou o cara que posso trazer o que vocês precisam, né? Eu tô há anos trabalhando com questão de guerra, eu tô travando uma guerra realmente contra o crime há anos, eu não tenho escrúpulos, né? Eu tenho o que vocês precisam, apesar deles, todo mundo olhar pra ele como se ele fosse um maluco. É, que nem ele fala pro Capitão América, né? Ele fala, eu sou o cara que faz o trabalho sujo, você precisa de alguém que faça o trabalho sujo. Exatamente. É, e mais uma vez a gente vê o Capitão América agindo como o Tony Stark, né? Ele jogando sujo, né? Vamos dizer assim. Pô, a partir do momento que você aceita o Justiceiro na sua equipe, você tá jogando muito sujo, cara. Cara, fudeu, total. Mas eu vou ser sincero, se eu tivesse que escolher, eu queria ele do meu lado, cara. Também. Eu queria ele do meu time. Ele é o primeiro a escolher naquele futebol de quinta. Ó, Justiceiro. Justiceiro é meu. Ah, tipo, né? Uns garotinhos de 10 anos, ó, chama aquele cara de 18 anos pro meu time. Ponto, beleza. É, exatamente, né? Ele é o cara competente. E apesar dele ser todo cachorro louco, né? Que nem o Capitão América chama ele, ele respeita muito o Capitão América, né? Que também, até na tainha dele, ele mostra a história que ele foi treinado pelo Capitão América, né? Na época lá da guerra. pra ver como o Capitão América impõe respeito. Impõe respeito no justiceiro, cara. Porra. Cara, exatamente. É, porque na hora que eles brigam, ele... Não, não vou brigar com você. Não com você, ele fala, entendeu? Pô. Nesse tempo, você tem, na verdade, os dois lados fazendo um plano. Que o lado do Capitão América, ele precisa soltar os heróis que estavam já tinham sido presos nessa zona negativa. Enquanto o lado Tony Stark precisava conter e prender de vez esses caras. Eu gosto muito do final dessa edição que a gente tá falando, que é pra justiceiro. Que é a frase, a minha frase de abertura do Demolidor. Ah, muito aonde bom. Ele entrega a moeda de prata pro Tony Stark e chama ele de Judas, né? Seria realmente, você traiu a gente, velho. Imagina, é uma citação muito foda e que deixa o Tony Stark bem abalado, né? Porque ele, na cabeça dele, tá fazendo certo, mas ele tá traindo os amigos dele. Isso. Os caras que ele lutou a vida inteira do lado. Ele tá mandando prender esses caras, que só querem fazer o certo, assim como ele. Então, quando o Miller, ele coloca esses detalhes pra você, esses pingos de realidade, porque quando tá no massa velha, você tá legal, porrada, não sei o que, vai, Homem de Ferro, dá uma surra nele, não sei o que, mas quando você volta e começa a enxergar tudo de novo, do prisma do que tá acontecendo, você fala, cara, tem que parar, entendeu? Tá começando a sair do controle. O Miller, ele escreve, tem conteúdo, né? Guerra Civil não é só um quebra-pau, tem um pouco de conteúdo, um pouco de reflexão, né, cara? Não é o Nemesis. É, exato. Não. Até no lance do Capitão América brigar com o Justiceiro, naquela cena que vocês estavam retratando agora há pouco, tem esse lance também do herói que mata, né? Porque eles brigam porque o Justiceiro mata alguns vilões. É engraçado que o Capitão América dá um soco no Justiceiro e o Justiceiro fala, ah, mas eles eram bandidos, Capitão, eram ladrões e matadores. Então, mais um conceito legal, que é aquele conceito do herói, que se ele vai matar ou não, né? O que é certo e o que é errado. E essa passagem tem uma coisa muito interessante, porque o Justiceiro, ele não revida, e aí falam, pô, mas por que ele não revidou tal maneira? Ele fala, cara, você tá maluco? Ele, provavelmente, ele é assim por causa do Capitão América. Mesmo cara, a guerra é diferente. Então, quer dizer, porque o Justiceiro, teoricamente, ele veio numa guerra, que é a guerra do Vietnã, é uma guerra diferente, né? É uma guerra com um pouco menos de moral, um pouco menos de ética. É uma guerra suja. Uma guerra suja, enquanto o Capitão América, quando ele luta a Segunda Guerra, é uma guerra muito mais idealizada. É realmente, a gente tem que fazer isso pelo bem maior, que é o sonho americano, é a liberdade. Então, é uma pegada muito legal do Miller, quer dizer, eles são teoricamente o mesmo cara, só que de épocas diferentes, né? Eles têm a mesma base, eles têm a mesma crença, mas com bases diferentes. E aí você vê que o próprio Capitão América fala, não, a gente é diferente, não sei o que, mas ele já tá pirando. Você vê que o Capitão América, ele já tá fora, ele já tá fugindo daquilo que ele realmente acredita, né? Daquilo que ele prega. Pois é, a partir do momento que ele aceitou o Justiceiro, já começou assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? E vilões, né? Ele aceita vilões depois. É, que daí acontece aquela parada legal. A parada legal que o Namordo nos pega na sul de novo toda vez. Caraca, isso me irrita um pouco. Por que ela não casa com o Namor? Toda vez tem a parada, ela vai atrás do Namor. Cara, ele gosta de uma loira. Ele gosta de uma loira. Fazer o quê? É tipo o Wolverine na ruiva, né, cara? Mas deixa Deus pega a Emma Frost, né? Então, justo, justo. Apesar que ela é uma vadia também, deixa pra lá. E aí você descobre que o lado do Tony Stark tá com um plano dos 50 estados, né? Deles colocarem uma super equipe em cada estado, uma equipe treinada, uma equipe preparada, que o estado se identifique pra proteger ele. Então, quer dizer, seria assim, nós vamos ter heróis em todos os estados, heróis controlados e treinados, pra acompanhar nosso ideal. E um ponto interessante é que com esse ato do registro, eles estão com tipo um dos índices de criminalidade mais baixos da história. Então, quer dizer, tá funcionando. Pro ponto de vista do povo, a criminalidade tá baixando. Os heróis e vilões contra o registro estão sendo presos e a violência tá diminuindo. Então, você volta de novo e pensa, pô, será que mesmo assim ainda não estão certos? Né? Essa dúvida vai sendo colocada pra você a todo tempo. Ó, a história não acabou ainda. Vocês podem vir pro meu lado, pessoal. Exatamente, exatamente. Podem vir, pelo cabeça a gente tá aqui desse lado, vocês podem vir, aqui é mais quentinho, é melhor. Nós temos biscoitos. Vocês têm salários. We have cookies. Darth Vader falava a mesma coisa, cara. Olha aí. Porra, Darth Vader é o grande herói da parada. Vocês que não sabem. Não sabe de nada. Ah, tá bom. Correndo aí um pouquinho com a história, né? O que que rola, então? Tem todo esse motim dos dois lados, né? Um querendo dar um ultimato final e conseguir prender todos os insurgentes ali, né? E a galera da resistência do Capitão América querendo balancear, né? Porque chegam no nível da história que eles estão perdendo muita gente, né? Pra equipe aí do registro, né? E eles têm que bolar um plano pra balancear, né? Botar um contraponto. E aí a gente chega mais ou menos também no que é o clímax da história, né? A gente tem todo o trabalho lá, quem que é o Robo Thor, a gente vê lá o Justiceiro com roupinha de bolinha invadindo a SHIELD pra pegar as plantas, a gente vê lá as discussões na externa, né? Eles tentando conversar com contatos, assim, tipo T'Challa, o Namor lá que vocês comentaram, né? Tentando conseguir reforços, né? Então tem bastante coisa que acontece, né, no decorrer dessa história aí, pra arrumar pra esse clímax, né? Que seria mais ou menos aí o último confronto aí da história de tudo, né? Ah, depois também, ó, tem também a criação lá dos heróis artificiais, né? Pra aquele plano lá dos 52 estados, uhum. E aí no clímax, então, a gente tem o último grande plano aí, o último grande confronto entre as duas equipes, que é um reverso do reverso. É tipo quando você joga Magic ou Yu-Gi-Oh, o cara usa armadilha na sua armadilha, e aí, ó... Qualquer bloqueio o seu bloqueio. Isso. Cara. Fica o Joaquim Pô lá meio antes da hora, porque o Capitão América vai fazer lá um front de ataque lá, aí o Tony Stark, ele para achando que ele tinha previsto, mas aí o Capitão América previu e teletransportou eles pra prisão, e aí a prisão era um plano, porque aí eles achavam que iam botar eles na prisão de vez, mas os caras foram liberados e, meu, muito rolo. E o Hulkling, né? Isso. Ele tava, na verdade, na identidade do Hank Pym, né? Ele era o Jaqueta Amarela. Isso. Então, ele tava infiltrado no grupo do Tony Stark. Então, tu vê, até quando o Hank Pym não faz cagada, alguém faz em nome dele, cara. Em nome dele, né? Porra. Coitado, cara. Cara, eu achei mais bizarro assim, tá todo mundo surpreso. Meu Deus, ele é um transmorfo, ele se infiltrou na identidade do outro herói. Espera até eles verem Invasão Secreta, então, pra ver a merda que isso tá. Cara... Tava só criando o conceito aí. Pois é. E aí você acaba tendo realmente um confronto mais equilibrado, realmente, dos heróis, né? É algo realmente bem equilibrado. Eles acabam saindo da prisão pra poder não brigar ali dentro, porque se fechasse todos eles iam ficar presos e aí não ia adiantar nada. Isso. E eles são jogados no meio de Nova York pra brigar realmente. Aí vem o quebra-pau. Quebra-pau. Aí sim o quebra-pau. Tem hora que o Homem-Aranha começa a bater, aí o Reed fala incrível, ele fala espetacular. Diálogo bobo, mas legal, né? E aí a gente tem várias cenas legais, né, nesse confronto final, né? É os Thunderbolts aí tá atacando o Homem-Aranha, né? É a Sue lá fazendo a diferença na luta, né? Mostrando que ela tá ali. É o reencontro dos dois, né? Da Sue e o Reed. Mostrando que não é bem assim, né? Tinha o cara lá que atirou no Reed assim. Você atirou meu marido. Ó, o cara. Fudeu. Ai, meu Deus. Tem o Hércules explodindo a cabeça do Android, cara. Que cena legal. Ô, oh, isso é muito maneiro, né? Você não é o Thor. Ah. Tu não tu és. Não tu não és. Abrir agora aqui. Explode, cara, é uma página inteira, parabéns, assim, cara, muito maneira mesmo, assim. Então é uma luta bem legal, e no final a gente tem mais uma vez aí o confronto da Capitão América com o Homem de Ferro, né, dessa vez um pouco mais justo ou não. É, e na hora que o Capitão tá apanhando, aparece o Namor lá com o exército dele, né, isso. Gritando lá, Imperius Rex. Imperius Rex. Imperius Rex. Isso porque vem o Visão também e habilita todas as armas lá do Homem de Ferro. Isso. Essa treta foi foda. E aí tem uma cena muito legal aqui que fecha a história, que é o Capitão América ganhando, né, do Homem de Ferro, e a população impede o Capitão América de continuar, né? É, porque você vê que ele tá no ponto, cara, de provavelmente matar o Tony Stark, velho. É legal que é a população, mas é o clichê máximo dos heróis da população, que é um bombeiro, um médico, um policial, um homem da lei ali, e um trabalhador comum. É a mulher negra. A mulher negra. Completa a cota. Faltou um asiático. Não, tem um asiático também. Tem ali um asiático. Tem um asiático também. Mas é muito legal essa metáfora, né, do que o Capitão América percebe, né, que essa guerra chegou num ponto que perdeu totalmente a ideologia, né? Por que que eles ainda estavam lutando, né? Se o povo, que no caso seria o maior beneficiado, não tá tendo esse benefício, né? É, porque o povo que é que pare, ele viu que ele não tava mais lutando pelo povo, ele tava lutando ali pelo ego dele. Pelo orgulho, né? Tem uma cena, cara, é um quadro que é, ele tá olhando assim, que ele fala, ganhamos tudo menos a discussão. Cara, ele tá com a feição que ele tá com o Steve McNiven coloca, é de um cara transtornado, assim. Você vê que ele realmente, ele se perdeu. Ele vê, cara, eu acabei de trair tudo aquilo que eu sempre briguei. Eu tô traindo a população. Eu sempre briguei pelo povo americano, pelo sonho americano, mas eu tô fazendo mal pra eles, cara. E aí todo mundo falou, não, cara, como assim? A gente tava ganhando, você não pode desistir. Daí ele tira a máscara e ele fala, ó, eles não vão prender o Capitão América, né? Eles vão prender Steve Rogers. Porque quem falhou não foi o Capitão América, não foi o manto, não foi o sinal, o ídolo. Foi o homem. Quem falhou foi o homem Steve Rogers, que se deixou levar pelo orgulho. Isso é muito legal. É uma conclusão, meu, muito boa. Muito boa mesmo, cara. E aí a gente tem um desfecho, né, das coisas se ajeitando, né? Tem o pessoal lá que ganha anistia, né, por causa aí do... É, no fim, acabam que todos meio que se registram com essa desistência, vamos colocar assim, do Capitão América. Alguns saem do país. Isso. Alguns se registram e fazem parte daquela iniciativa dos 50 estados. Alguns ainda continuam trabalhando meio por trás, que seria ali o Luke Cage, o Homem-Aranha, que é... Depois continuam formando a equipe dos Novos Vingadores, eu acho, né? Novos Vingadores. Exato. É, o Doutor Estranho começa a esconder eles, né? Uhum. Mas eles continuam na ativa. E aí você tem o Capitão América preso, né, obviamente, porque ele pediu pra ser preso, toda essa questão. E aí você tem uma conclusão que até parece que vai ficar tudo bem. Não. Do Tony Stark, né, cara? Até parece que vai, dali pra frente vai ser tudo lindo. Que é ele falando pra mãe do rapaz que morreu, porque ele vira, na verdade, diretor da SHIELD, ele pede pra Maria Hill fazer um cafezinho. Isso. Aí ele começa a falar que, na verdade, tudo já tava meio que planejado, que ele iria guardar a identidade dos super-heróis, ele e o Hank Pym e o Reed Richards tiveram 100 ideias pra melhorar o mundo depois do desastre de Stanford, né? Então, realmente mostrando que eles querem melhorar o mundo e eles estão conseguindo, porque os índices de criminalidade estão baixos, os heróis estão presos, aí tem um pôr do sol bonito, aí ele fala, né, ainda o melhor tá por vir, eu juro, aí você só vai ter depois invasão secreta, vai ter... Reinado Sombrio, cerco... Só coisa boa. Mas assim, você termina falando, cara, fechou, terminou, o universo Marvel tá lindo, tá maravilhoso, né, parece fim de filme, é um fim de filme muito bom da parte do Mark Miller esse final. Você sabe que eu fiquei meio decepcionado com esse fim, cara, porque antes de ler Guerra Civil eu tomei um spoiler que o Capitão América ia morrer, né? E aí, só que isso ia ser uma consequência da Guerra Civil. Aí na minha cabeça, cara, ia terminar a saga com o Capitão América morto, né? Imagina, só saiu no Jornal Nacional, só isso, cara, Capitão América morreu, só isso. Saiu no Jornal Nacional. Saiu, cara, porra. Saiu. Porra. O Bonner falando, né? Ele e o Superman, são os dois que saíram no jornal. Mas aí no fim, na verdade, você termina com um fim bem bonito que, na verdade, a gente sabe que não vai ser tão bom. Não é tão bonito assim. Vamos para as consequências. É, então, é. Apesar da Marvel voltando atrás com muita coisa desses acontecimentos, algumas coisas esquecidas, os caras que se bateram e quase se mataram, tá ok, ninguém lembra mais do Golias, ela acabou trazendo consequências pro universo Marvel, né, gente? Por exemplo... Capitão América morreu, primeiro ponto. Ele tá sendo julgado, ele toma um tiro e morre. A gente até comentou isso no cast do Capitão América. Sim. Com isso, o Bucky, ele se torna o novo Capitão América, o Soldado Invernal. Exatamente. Outra história, a Tia May foi baleada no finalzinho da história, lá no mundo tá aí. Cara, coitado do Homem-Aranha, só se fode, é impressionante. Por causa disso, saiu aquela história, Homem-Aranha um dia a mais, né, em que o Homem-Aranha ele faz um contrato com o Mephisto pra apagar todos esses acontecimentos, né, de que o pessoal sabe a identidade do Homem-Aranha, que a Tia May não vai ser baleada, em troca do quê? De que o casamento do Homem-Aranha com a Mary Jane nunca existiu, cara. Caraca. Conveniente. Que merda de história. Que merda, né? Imagina os caras dizendo, não, deve ser uma boa ideia, eu acho que é um bom plot, né, cara? Que merda, cara. É, eu só quero que o seu casamento nunca tenha existido, pra facilitar a vida dos futuros editores. Tá bom, vai. É, porque ninguém gosta de casamento, né, cara? Os caras não cara, têm amor. Ah, é tão bom quanto aquele retcon lá do Norman Osborn com a Gwen Stacy. Deixa eu falar. Aquilo lá, ó, material de primeira. Aquilo é uma bomba também. Ai, ai, ai. Outras coisas também, o Tony Stark se tornou diretor da SHIELD, né? E entrou o projeto Iniciativa, né? Do 50 Estados. É aquela história que o Cabeça falou, que tem um grupo de super-heróis em cada estado americano. Exatamente. Tivemos também a criação dos Poderosos Vingadores, que são os Vingadores sancionados pelo governo, e tem os Novos Vingadores, que são aqueles que estão fugitivos, né, da justiça. Isso. Que são escritos pelo Bendis, que até saiu um arco no Brasil. Se a gente parar pra analisar com calma, aí o saldo é bem positivo. A gente teve um andar bem legal, né, de como foi desenvolvendo a história, de onde que seria o motim, né. A conclusão, né, dela é muito interessante, né, mostrando que às vezes uma coisa toma uma proporção tão gigante, né, que acaba perdendo o ideal inicial. Isso acontece muito, né, velho. Muitas vezes uma guerra, ela perde o seu motivo inicial e ela vira uma batalha de egos, né. Ela vira uma batalha muito menos idealista e muito mais de poder, de ego, de vencer, né. Quem que vai ceder primeiro, né. Exatamente. Pois é. E uma última coisa importante, a reformulação dos Thunderbolts, que apresenta um novo líder que vai dar problemas em histórias futuras do universo da Marvel, né? Muitos problemas. Devo falar quem é? Pode, fala. É o Norman Osborn. Olha aí. Que vai dar merda depois, no finalzinho da Invasão Secreta, com o Reinaldo Sombrio. Cara, que situação das trevas pra Marvel. O cara vai montar o martelo, ele vai vestir a roupa do Homem de Ferro, cara. O Cabal tá ali também, os Vingadores Sombrios também estão ali. Puta, só vai resolver no cerco esse negócio. Tem chão. Aí vai ter o Sentinela ficando maluco. É uma era das trevas pra Marvel. Só dá merda, cara, pros heróis. Só melhora lá na era heróica, lá na frente. Depois do cerco, cara, isso aí, então. Realmente, tem muito chão ainda. Se tava ruim, pode piorar, né? Pois é, esse período realmente foi muito pesado pros heróis. Total. Exatamente. E, no geral, assim, depois de uma grande mega saga, muito dinheiro gasto, muitas histórias, fica o saldo positivo, né? Uma boa história. Eu gostei da resolução final da história, de como que ela se resolveu, né? Porque é importante isso, né? Uma história se propôs a se resolver, porque muitas vezes não acontece. Assim, eu esqueci de comentar aqui. Eu gostei muito daquela... O Guerra Civil, a confissão, que é o Tony Stark, né, lá do lado do Capitão América morto, né, e ele contando, né, o lado dele, né, que ele se arrependia, não sei o quê, que ele tava errado, né, e se arrependendo de tudo que aconteceu. E depois mostra o lado do Capitão América, né, dando a opinião dele, perguntando, né, valeu a pena? Aí o Tony Stark termina, não valeu a pena. Exatamente. É, eu achei, assim, muito, muito foda esse desfecho, assim, que eles fizeram. Isso é uma coisa mais, né, mais pro lado mais racional, mais sentimental ali do que realmente aconteceu. Porque os dois eram amigos. amigos, né? Era como se fossem irmãos um do outro. Sim. E o interessante é que o Stark, ele vai ficar mal visto dentro do universo Marvel durante muito tempo, né, cara? Eles só vão se reatar lá antes da Era Heróica, né? Uhum. Ou seja, vai passar o cerco, vai passar a invasão secreta, o Stark vai ser uma persona não grata. É, né? Vai ter muita treta ainda até reconsiderar ele. É isso aí, moçada. Guerra Civil, qual que foi o saldo? Eu gosto muito da Guerra Civil, porque ela é um arco que ela fala um pouco mais do que só heróis, um grande vilão vindo do espaço e a gente vai ter que lutar contra ele. É um massa velho, você vai ter a porrada, você vai ter surra, você vai ter bundinha, mas tudo isso por trás de um manto, por uma discussão que gera frutos até hoje e que foi muito bem introduzida e muito bem trabalhada. Como o Seiji falou, seria muito fácil eles pender pra um lado que era mais interessante pra eles, entendeu? Mas não, eles tentaram ao máximo deixar pra você escolher e pra você chegar à conclusão de que no fim, na verdade, os dois erraram. Cada um, em algum ponto, errou, né? Onde uma guerra não tem lados certos. Eu acho que foi uma estratégia de marketing muito boa da Marvel, por esse ponto, porque todo mundo já ouviu falar de Guerra Civil. É muito difícil quem tenha um contato com um quadrinho que nunca ouviu falar, não saiba do que se trata. E é bem visto até hoje, é um clássico até hoje. Muito bem escrita, muito bem desenhada, tem bons tie-ins. É uma mega saga que até você consegue ler fora de contexto ela, que vai ser legal. Então, a gente já fez o trabalho de dar um pouco do background, mas pô, mas eu tenho que ler desde Vingadores a queda pra entender, porque senão não vai fazer sentido. Não, só com essa base que a gente deu, ou só realmente com o começo que vem na revista, o Previously in Marvel, você consegue entender muito bem, e assim, vale a leitura. O ideal de cada mega saga é que ela funcione sozinha, né? Uma mega saga competente, vamos chamar assim, é aquela que se fecha sozinha, mas dá a abertura de você expandir, né, o conhecimento do que tá rolando, de você amadurecer uma ideia nos tie-ins. Esse é o mundo ideal das mega sagas, é assim que elas deveriam funcionar. Menos aquelas que são escritas pelo Morrison, né? Essas aí não... Não, aí você tem que saber de viagem tântrica do espaço, não. Metafísica, cogumelo. Aí você tem que ler 86 sagas anteriores. Ler a Era de Prata. Fazer um doutorado no quarto mundo do Jack Kirby. Crise final tá aí pra isso, né? Caraca. Estamos tentando entender até hoje. Mas esse é o bom, assim, da Guerra Civil, né? Ela se fecha sozinha e se você quiser expandir um pouquinho, né? Melhorar a sua experiência aí de leitura, você pode partir pros tie-ins e se completar, né? Fechar a proposta total, né? Você tem um caminho menor aí, mas você tem um marco aí rodando tudo isso. Uhum. Eu falo assim que Guerra Civil é um marco da Marvel total. Olha, cara, aí. É perfeito. É um ótimo jeito de o pessoal que não conhece Marvel começar a ler, eu acho, cara. Isso, bem lembrado. Entende muitos personagens. Um monte de personagens, motivações dele, por que eles estão fazendo isso, por que eles lutam, né? Porque é importante um herói ter a identidade secreta também e outras coisas também, né? Do lado do pessoal dele, né? É o seguinte, se a gente fala assim que os Vingadores, a queda é a fagulha, né? De todos esses problemas que aconteceram na Marvel nos últimos 10 anos, esse Guerra Civil é um dos expoentes máximos, né, assim, de problemas que eles têm, né, porque não tem vilões, são heróis contra heróis, olha só. Então você tá lidando com o ideal, né, e cada um luta pelo seu ideal, e não como um inimigo incomum, né, como tem uma invasão secreta, né. Então, por isso que eu acho que é melhor você ler o Guerra Civil mesmo, pra você entender, assim, por que o Capitão América age dessa forma e por que ele é elogiado, porque ele também tem esses problemas, porque o Tony Stark também tem essas coisas, assim, né, porque ele é um cara legal, mas também é um cara manipulador, e você fica muito dividido, assim, de que pra que lado eu tenho que torcer, pra que lado que a história tá me conduzindo. E não assim, como é que eu já critico Vingadores vs X-Men, né? Que a editora, ela te conduz, né? Ela tá muito tendenciosa a um lado. Essa aqui não, essa aqui é mais neutro. Você escolhe, você acha se tá um lado certo ou tá um lado errado. Você vai escolher, né? E no final você reflete, né? Com todo mundo. Os amigos, o pessoal de fórum, outras histórias. E você vai ver as consequências disso. Isso. Puramente. Pegando o gancho do Seiji, concordo com o que você disse, Seiji. E também eu gosto muito da Guerra Civil, porque ele não é só a questão do superpoder em si, né? Ele tem toda uma questão social, uma questão da liberdade, né? Que a gente tava discutindo desde o começo. Não é só aquele negócio, ah, eu tenho poder, eu posso fazer isso, isso e aquilo. Tem que pensar que o ser humano comum tá passando, né? A minha vida é normal, eu não posso sair voando, né? Eu posso levar um tiro e morrer, vocês não. Então tem toda essa questão social e eu sou uma pessoa assim que eu agrego muito a questão de valores e o que, que é passado, né? De acordo com o que a gente lê. Então você tem os dois lados eles acrescentam coisas no seu modo de pensar, né? No modo geral da vida. Então você pode absorver também várias coisinhas ali que você pode levar pra sua vida. E isso eles usaram muito bem, né? Uhum. Usando os dois lados da moeda, né? Não só um tá certo. Os dois lados estão certos, mas cada um com o seu ponto de vista. Cara, primeiro lugar, como os amigos disseram, né? É uma mega saga que, além de ser um bom quebra-pau de super-heróis, ele traz toda uma reflexão pro leitor. Isso é muito legal. Outro ponto é que, cara, vamos ser sinceros, tem umas cenas muito massa velho, cara, muito legal. Tem um herói quebrando o outro, um herói brigando. Nossa, é muito legal isso. É importante também, né, ter isso, né? Exato. É, tem que ter a diversão. O pessoal quer o circo. Sim. Mesclar os dois, né? E falando disso, é bem medido nesses pontos, né? Não é nem muito diálogo cabeça que os caras têm que ficar debatendo essas questões de ideologia, e também não é 100% massa veíce, né? Porrada, porrada, porrada. Quanto mais a gente fala, mais vejo que é uma saga muito competente, sei lá. Foi muito bem em quase todas as propostas dela. É que as mentes por trás são muito competentes. Exato, O Miller não escreveu sozinho, né? Você sabe que ele escreveu junto com o Bendis, que é um cara que ele tem um controle de universo muito bem. Ele sabe como controlar o universo, e tem até, acho que o Joss Whedon tá no meio aí, dando uma ajuda. Não, e se tratando de Mark Miller, é sempre bom ter alguém ali controlando ele, né, cara? Porque... É isso que eu falei. O problema de Kick-Ass é que falta editor, porque o cara não vai vetando nada, o negócio vai crescendo, velho, não pode deixar. Bom, e agora eu queria falar também do Mark Miller, cara. Ah, ele dá uma aula de roteiro em Guerra Civil, cara, porque isso. A história, ela não para, cara, todo momento, cada cena que tá ali vai te trazer alguma coisa interessante, cara, não tem barriga, sabe? Tem bundinha, não tem barriga. Ele consegue dosar esse quebra-pau com uma história que tem um pouco de sentido, né, porque ela traz o super-herói pro mundo real, né, com uma discussão que é pertinente mesmo, né, pra quem lê história de super-heróis. Uhum. E, enfim, o cara manda muito bem, né? A dupla tá de parabéns, né, cara? Parabéns, palmas. Mas é isso aí, moçada. É uma saga aí muito mais do que recomendada aqui pela equipe, né? É satisfação garantida, né? Ou você não vai ter nada com seu dinheiro de volta, porque não somos editora. Se você não curtir, você pode apagar esse podcast da sua pasta. É, a gente deixa você apagar o podcast da sua pasta. Só isso. Só? O Fitz ainda assina. Você pode ir lá e dar um dislike no canal do Vinícius. Ei, ei, ei. Reclamar nos comentários. Aquela merda de Guerra Civil, caralho, chato pra caralho. E nada, o e-mail pra reclamação é rods@hotmail.com.br. É vinis@marvete.com. Vamos fazer esse domínio, cara. Vale a pena. Vale. Mas aproveitando aí, Vinícius, obrigado mais uma vez aí. Cara, na verdade, eu já tenho que parar de agradecer, cara, que você já é de casa já. Já não faz mais que obrigação, já. É muito legal gravar podcast com vocês, cara. Eu me divirto muito, cara. Boa, né? Eu, pra quem não sabe, enfim, eu tenho um canal no YouTube chamado Dois Quadrinhos, onde eu falo sobre as minhas experiências de leitura, cara. É basicamente isso. Exatamente. Então, se você quer conhecer mais quadrinhos... Ou mais Vinícius. Ou você quer mais Vinícius, quem sabe? Pode ser, né? Às vezes a gente não consegue abordar aquilo que tá sendo lançado agora, coisa de banca, sim, porque a gente se foca em coisas maiores. O canal do Vinícius, ele sempre faz pick-ups, coisas que estão saindo em banca. Então, dá uma passada lá que vale muito a pena. Valeu, valeu. Vale muito a pena. Mas isso aí, Vinícius. Obrigado pela companhia. Agradeço aqui aos guerreiros aqui do Projeto X que bateram ponto e mais na edição. Agradeço ao ouvinte aí que escutou até o final esse cast aí de ideologias e tudo mais. Forte abraço a todos, viva a liberdade e musiquinha de fundo. America, fuck yeah. America. Liberdade até o fim. Falou, pessoal. Falou, galera. Falou. Abraço. Falou, valeu. Freedom! Freedom! Aê, caixa de entrada! E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Seiji. Quem está aqui comigo hoje? É, Fernando. Faz tempo que eu não participo, hein? Ah, que beleza, né? Agora acabou o TCC, agora acabou a coisa complicada. Último semestre de faculdade também, não é uma moleza, né? É, uma matéria só pra fazer agora, pra acabar tudo. Oh, que tranquilidade, sim. Bom, Fer, mas pra quem não conhece o nosso site, né, qual é o nosso endereço? É www.projetoxpodcast.com.br. E quem quiser mandar e-mail para a gente, mande para contato@projetoxpodcast.com.br. Ou então você pode acessar nossa página lá no Facebook, que é facebook.com/projetoxpodcast. E quem quiser entrar em contato com a gente via Twitter é @projetoxpodcast. Beleza? Isso aí. Sim. Bom, não temos nenhum recadinho, então vamos para os e-mails. Falando sobre o podcast, né, o feedback do podcast de histórias de trabalho. E a gente recebeu um monte de e-mail, assim, bem grande. Vários. Caramba, que tema popular, hein? Bom, vamos lá. O primeiro e-mail é da Thaís Santos, que ela fala assim: Olá, pessoal do PXP. Eu sempre perco o dia de enviar o e-mail. Então vou falar de dois casts, hoje o de Sakura e o de trabalho. Eu tinha 10 anos quando comecei a assistir Sakura pela Globo, e diferente do sortudo do Rafael Taira, eu estudava de manhã e ficava assistindo pela TV que tinha na cantina da escola no intervalo. Que coisa, hein, Thaís Santos? Ou você podia gravar também, né? Eu gravava, era o que eu fazia. Aí ela fala assim, eu resti a obra há pouco tempo, e agora deu para perceber a sua profundidade, principalmente em relação ao sentimento amor. Um fato marcante que lembra o que foi o amor da Tomoyo pela Sakura, e o episódio em que ela fala para a Meilin que se a pessoa que ela ama for feliz, sendo com ela ou não, ela também seria feliz. Tá bom, é um pensamento, né? Ela continua assim, também é legal perceber que a animação ainda pode ser assistida hoje, e que não perde em nada. Eu, inclusive, indiquei para minha amiga Jocasta, olha que nome legal, hein, que nunca tinha ouvido falar em anime, e que com 5 episódios já estava falando, ai, ai, ai, Yukito. Ela continua assim, ai, a peça que o Shouran se veste de menina e essa coisa de menino era a Bela Adormecida, onde ela captura a carta das trevas e da luz, tendo aqui a luz sempre esteve com ela. É, falando isso, eu lembrei disso, olha que legal. Eu gosto muito desse episódio. É bom, eu gosto também, é bem interessante aquelas duas cartas difíceis de serem capturadas também, né? Aí ela fala assim, e agora a minha lista de emprego para vocês, ó. Já trabalhei no McDonald's, já trabalhei de vendas de telemarketing, já trabalhei com agente de viagem por telefone, ou seja, telemarketing com o nome mais glamouroso. Já fui estagiária de processamento de dados e só dormia porque não tinha nada para fazer. Já fui suporte da linguagem ASP e com mês a empresa faliu, cara. Já fui programadora PHP e agora sou front-end e PS, só tenho 24 anos. É isso aí, mais uma da área de TI. A área de TI domina. E tô trabalhando pra caramba também. E ela fala assim, pra mim, cliente e usuário dá na mesma, os dois enchem um saco. Depende da situação, cara. Bom, teve uma vez que uma mulher ligou para a venda de passagens aéreas e pediu para comprar a passagem por telefone, porque não estava conseguindo comprar no site. Aí eu perguntei se estava aparecendo algum erro e ela me respondeu, sabe, é que eu clico aqui em finalizar a compra e fica aparecendo uma mensagem dizendo para clicar no li e aceito e não finalizar a compra. Caramba, meu Deus do céu. Ai, Deus. Ai, ai, ai. Usuários. Fazer o quê? Não tem jeito, né? Bom, pessoal, é isso. Parabéns e continue assim. E beijos. Bom, Thaís Santos, beijo também, né, pra você. Que historinha, viu? Ah, pessoal, a gente sofre, não tem jeito. Sofre. Bom, o próximo e-mail é do Zé. Zé, caramba. Cara, não sei. Desculpa se eu pronunciei errado. Zé, barra, barra, barra, barra. Alguma tá. Coisa assim. Olá, pessoal do PGSP. Esse é meu primeiro e-mail e gostaria de dizer como esse podcast é legal. Comecei a ouvi-los recentemente enquanto ia ao cursinho e começou a virar um hábito. Sobre histórias de trabalho, eu não tenho nenhuma, mas um tio meu que trabalha de professor já contou várias coisas que renderam várias risadas. De um aluno dele vomitar no meio da sala e terminar sendo chamado de vomitão, porque será, né? Sempre tem. Ou aquele que mija, sabe, com a criancinha na quarta série que faz xixi nas calças, tipo um colega aqui daí. Ah, sempre tem assim. É conhecido como mijão pro resto da vida, né? Já puxando o assunto de podcast de apelidos. Enfim, acho que o tema do próximo episódio é Guerra Civil. Aê. Pois, registro porque os heróis têm que registrar, escudo pelo Capitão América, ferro pelo Homem de Ferro. Olha aí. É isso aí. Tá certo. Certíssimo. Fica tão fácil também. Com certeza, né? Bom, enfim, um abraço, Zé. Cara, que bom que você está ouvindo também o podcast. Olha que legal. E mande mais e-mails também. Com certeza. O próximo e-mail é do Black Star. Ele fala assim, yo, e mais uma vez perco pontos por esquecer de mandar um e-mail. Começou com preguiça de escrever e vou ser bem rápido nesse e-mail. Ele vai citar alguns podcasts antigos também. Batman Ano 1. Já vi falar muito sobre a saga aqui e sempre tive vontade de ler. Até mesmo quase comprei ela uma vez, mas por algum motivo não comprei e depois de ouvir o cast me arrependi de não ter comprado. Caramba, viu? A história parece ser melhor do que eu esperava. Não tenho muito o que falar sobre o GTA, só joguei o San Andreas e esse não é o tipo de jogo que me agrada. Quem gosta mesmo de GTA é meu irmão. Aí continua assim. Primeiramente eu gostaria de dizer pra mim que o Rio Grande do Sul é um país melhor que o Brasil. É isso aí! Ó, eu tenho que comentar, concordo. Saí de lá, tô em São Paulo, mas nada melhor que o Rio Grande do Sul. Eu apoio totalmente. Não, eu não sou o baísta. Não, imagina. Nem um pouco. Aí eu falo assim, a maioria das pessoas com quem converso pela internet são de São Paulo e Rio de Janeiro. E todos ficam o tempo todo me perguntando o significado de certas palavras que eu falo, principalmente o tri. Depois de tanto responder as mesmas perguntas, eu acabei me acostumando a falar de forma menos gauchesca quando converso com alguém pela internet. E antes que eu me esqueça, achei o cast de regionalismo muito bom e engraçado. Ah, todo mundo concorda com isso, cara. Aí ele fala assim, não sei sobre o que será o cast 97, então meu chute vai ser jogos online. Não, Blackstar, você derrubou, cara. E ele fala assim, por hoje é isso, continue com um bom trabalho. Aliás, Blackstar, tri não é nada. Tente conversar e botar numa frase lomba. As pessoas não entendem lomba e elas vão te zoar por falar lomba. É só isso que eu tenho a dizer. Lomba, eu entendi, pra mim é estranho, caramba. enfim, né, abraço. Blackstar. Valeu, Blackstar. O próximo e-mail é do Dênio Crisóstomos Fernandes Júnior, né? Olá, sou Dênio, 30 anos, São Vicente, São Paulo. E muito ouvindo as suas histórias de trabalho. Aqui no meu trabalho, as pessoas acham que sou meio louco, porque vez ou outra estou rindo sozinho escutando podcast. Ah. O pior é que minha sala fica de frente para a sala da chefia. Não tenho grandes histórias de trabalho. Já trabalho sozinho como operador de autoclave. Quantas dicas só pode ser a Mega Saga Guerra Civil. Falou, forte abraço e até a próxima. Cara, escutar rindo sozinho é normal. Realmente. Cara. Podcast. Nossa, já passei por muitas situações constrangedoras no trabalho de começar a rir do nada, sozinha. Ah, isso não é nada. Tem coisas muito mais piores. Acredite, cara. Próximo e-mail é do Lucas Caccioni, que ele fala assim: beleza, galera do PXP. Caccioni aqui novamente, depois de um tempo afastado por motivos de Copa. E teve muita Copa. Copa das Copas, caramba. Esse também surtou com o final da Copa. Tá deprimido também, bom. Aí ele fala assim: episódio perfeito para voltar à rotina, né? Que ele fala do salário de trabalho. Se eu pudesse contar os causos e presepadas da minha carreira de jornalista e ter material para umas três grandes reportagens. Como não quero me comprometer, apenas digo que se vocês quiserem ter uma ideia de como funciona a rotina de uma redação, especialmente em dias de plantão, vejam as primeiras temporadas de The Office. Loucura, loucura, loucura. Agora, quando passamos a trabalhar em editoriais especiais como política, esporte policial ou de festas, glamour, então, vixe, altas histórias. Abafa, né, caramba? Olha só festas, caramba. Imagina o que não tem de história. Aí, mas como tudo que sai na internet fica para sempre, eu prefiro não comentar e deixar as histórias de bastidores para o offline. Nada de se comprometer, cara. Ah, que triste. Olha aí. Manda algumas histórias como anônima, a gente nem diz que é tu que contou. Imagina. Bom, como faz tempo que não escrever e-mail, vou dar um chute. Pelas dicas, eu acho que é Guerra Civil da Marvel. Enfim, vou voltar para a depressão, porque acabou a Copa. Falei? Olha aí. Mas o agosto tá logo aí, tem a Bundesliga e Doctor Who. Uhul! Falou, caramba. Cachone que adora o campeonato alemão também, tão vendo, viu? É, pelo visto. Mas enfim, né, Cachone, você acertou também a dica, né? Maneiro, mas conta as suas histórias também. Manda offline pra galera. Prometo que a gente não lê na caixa de entrada. É isso aí, isso aí. Deixamos no off. Bom, o próximo e-mail é do Antônio Pereira. Anônimo C. Pereira, 27 anos, graduando em Letras, Juiz de Fora, Minas Gerais. Hey, on, PXP guys. Tenho algumas histórias de trabalho, mas a maioria não fica legal se as onomatopeias ou caretas. Por isso, vou contar as mais curtas e interessantes. A primeira ocorreu quando eu trabalhava em uma rede supermercadista multinacional. Eu era novato na loja e comecei no dia do cão. Dia esse que a cidade estava a 36 graus e o ar-condicionado pifou. Mas isso é outro momento. Eita. O que quero contar ocorreu durante uma reunião de setor em que o gerente começou a chamar minha atenção. Já imaginam como foi a conversa. Tudo porque um cliente comprou um produto por um valor irrisório no dia anterior, sobre o argumento de estar em uma gôndola com produtos em promoção. Enquanto eu dizia, não poderia ter sido eu a colocar o produto ali, o gerente argumentava, funcionário novo é uma merda, são sempre inocentes, mesmo quando ferram tudo. Isso durou 20 minutos até ele me ceder a palavra. Foi quando eu soltei, ontem foi a minha folga. Uhul. E quando ele tentava segurar o embaraço, a equipe tentava segurar os risos. Conclusão, nunca saberemos o que ocorreu de verdade, um freguês maroto ou um funcionário desatento. Cara, é foda, né? Eu só tenho uma coisa pra falar, chupa, chefe. Isso aí, chupa o universo. A próxima história rolou quando eu corrigi as avaliações de aprendizado a nível estadual. Ficávamos 6 horas por dia debruçados sobre pilhas e pilhas de provas. Em alguns momentos, nos levantávamos para beber água e ir ao banheiro. Afinal, somos pessoas. E lá fui eu para o banheiro. Aqui vale um parêntese. Sou bem azarado. E se alguma coisa pode dar merda, vai dar. Entrei em uma das divisórias, fechei a porta e tudo beleza. Quando eu tento abrir a porta, eis que ela não se move. A porta emperrou. Bonito. E eu não podia quebrá-la. Solução? Subi no sanitário, rezando para ninguém perceber, pulei a paredinha e saí do outro lado. 2 dias depois, um desavisado ficou preso no mesmo banheiro do intervalo até o fim do turno. Por fim, vou citar como deixa as pessoas com tela azul. Eita. Quando se entra em letras na UFJF, depois da metade do curso, o graduando escolhe se dará ênfase em campo literário, línguas estrangeiras ou campo linguístico. E a partir daí, o curso se divide em 3 currículos distintos. Quando vem a famosa pergunta, tu faz o quê? Eu respondo, sou pesquisador da área de linguística. Aí vem a constatação. Tu é da linguística, né? Aí vem a informação que buga as pessoas. Sou da literatura, mas faço as pesquisas para a área da linguística. Depois deste diálogo todo, o interlocutor em geral responde, ah, tá, e não digerem direito a informação. No mais, é isso, pessoal. Sobre as dicas, vou chutar Guerra Civil da Marvel, o Registro dos Super-Humanos, o Escudo do Capitão América e o Homem de Ferro. Abraços, em pé. Cara, que curso maluco. Pois é. Ele pensa assim, não, eu tenho um curso de literatura e de linguística. Não, eu sou da literatura, mas eu trabalho na linguística. Como assim, cara? Peraí. Vamos bugar esse negócio. Muito confuso. Mas enfim, né? Abraço também ao Antônio Pereira, que também acertou as dicas. Bom, o próximo e-mail então é do Pedro Manhães. Fala, pessoal do Projeto X. Eu me chamo Pedro, tenho 26 anos e apesar de ouvir alguns podcasts, é a primeira vez que vi um e-mail para um podcast. Ó. Estamos debutando o cara. Que beleza, né? Legal. Que orgulho. Que bom, né? Aí ele fala assim, conheci o trabalho de vocês em grupo de HQs do Facebook, que indicava o episódio do quadrinho A Última Caçada de Kraven. Olha aí, que bom, caramba. E como tinha acabado de ler o quadrinho, queria ouvir alguma discussão sobre o assunto, baixei e ouvi indo para o trabalho. Adorei o cast, fiquei abismado o quanto vocês eram divertidos e ao mesmo tempo era um podcast bem técnico e inteligente sobre uma HQ tão profunda. É, foi realmente uma boa discussão aquele podcast, eu lembro bem dele. Aí ele fala assim, HQ é meu assunto favorito do cast de vocês. E o episódio da Última Caçada de Kraven, do Soldado Invernal e do Batman não são meus episódios favoritos. Cara, eu também adoro todos esses daí, caramba. Ainda não ouvi todos os podcasts de HQs, mas agora que eu ouvi os antigos aqui no site de vocês, já estou baixando. Pelas dicas dadas, consegui adivinhar alguns temas dos podcasts, como História de Trabalho e Batman 1. Mas desta vez eu não pude me conter. Com as dicas dadas, o assunto é óbvio. Guerra Civil da Marvel. Caramba. Isso aí. Esse aqui, acho que ele vai adorar ouvir o podcast, viu? Aí ele fala assim, já vi que eu vou adorar o podcast que sai amanhã. Olha aí. Não, ele não sai amanhã, ele sai toda segunda, cara. Só um aviso pra você, né? Nosso padrão de lançamento não é sexta, e sim segunda, mas... Sim. É isso aí. É, e ele fala assim, e antes de ouvir, Tony Stark é um babaca, caramba, mas pelas atitudes que tomou durante a Guerra Civil, do que com a própria posição pró-registro. E é até discutível o assunto se deve à atividade super-humana de deve ser registrada ou não. Mas eu sou Team Caps. Aí, Team Capitão América, viva a liberdade, caramba. Também sou de coração. E no arco do Thor, o Renascimento dos Deuses, o Tony levou a sua época que merecia, pelo que fez com o clone Thor, com certeza. E obrigado pelos podcasts sensacionais e continue com um bom trabalho. Caramba. Obrigada, cara. Pô, que legal. Primeiro e-mail que você manda pra um podcast, a gente tá orgulhoso. Olha aí, gosta de quadrinhos também? Ah, é, que bom. E então escuta esse Guerra Civil da Marvel e manda outro e-mail também. Ô, Pedro, conhece. Tá bom, cara? É isso aí, falou. Sim, abraço. O próximo e-mail é do nosso amigo já frequente aqui, né, Roberto Zurita. E aí, Peixescasters, mais um ciclo completar-se-á. Olha aí. E chegou a hora de mandar mais um e-mail. Nem me lembro quanto tempo faz que não mando e-mail, então vou falar dos últimos casts. Nossa, GTA joguei isso a minha infância inteira e não virei um serial killer. Chupa a mídia. Caramba. Jogava geralmente o San Andreas na casa do meu amigo. E toda vez que eu jogava, fazia questão de deixar um CJ obeso pra fazer o meu amigo ficar correndo na praia por umas 2 horas. Para quem não sabe, GTA 4 para PS2, jogaço, é basicamente um San Andreas com um menu de cheats. E um CJ vestido de Nico, mas tinha um monte de outros personagens que você poderia se vestir por meio de cheats. Tinha até uma mulher melancia, para vocês terem noção da zoeira. Meu Deus, esse é o jogo da zoeira, então, né? Eita, maravilha. Sobre o cast regionalismo, só tem uma coisa a acrescentar. Eu comi churrasquinho de gato toda semana até uns 12 anos. E não tenho nenhum problema que eu saiba. Chupa a sociedade. Oh, yeah. E sobre Sakura... Também não tenho muito para comentar. Só vi um ou outro episódio. Mas eu achava o Chorão muito foda. É como o Cabeça falou. Ele é um garoto de 10 anos com uma espada que fica soltando raio. Que moleque de 10 anos que não gostaria de ser ele. Com certeza. Pois é. Com certeza. E por fim, parabéns pelo último cast. Me fez rir litros, com certeza um dos melhores. Sobre as dicas, registro, escudo e ferro, acho que vai ser um dos maiores quebra-pau da história da Marvel. Que eu já li, pelo menos. Batman versus Superman no final de Cavaleiros das Trevas. Não, Briggs, Guerra Civil. Então é isso, falou e continue o bom trabalho. Olha a zoeira do Roberto Zurita. Zoeira. Mas enfim, né, ele também acertou as dicas. Olha, ele tá facinho também, né? Olha que beleza. E maneiro que você comentou também sobre os vários últimos podcasts que a gente mandou, né? E continua mandando mais e-mails também, Zurita. Não esquece de mandar, não. Não suma, Zurita, não suma. Não suma. Também tem que relembrar a galera, né, que mandou comentários. Olha aí, mandar abraços pra galerinha. Então, abraços para o Lucas Caccioni, abraços também para o Guinsan, que mandou um monte de comentários. Caramba. Tava descontrolado. Totalmente, né? Abraços para o Rafael dos Santos Thomas, para o Antônio Pereira, para o Trionaut, para o Lucas Luque Salu Kipa. Nossa. Que nome, hein? É isso aí, gente. Abraço pra vocês. Obrigado pelos comentários. Isso ajuda bastante. Sim. E pra fechar de vez esse caixa de entrada, né, Fer? Vamos falar do quê? Vamos falar, então, das dicas, né? Das dicas. É... Sim, e só pra lembrar então as dicas da semana passada, a gente tá falando desse podcast aqui de Guerra Civil, que foram Registro, Escudo e Ferro, que todo mundo que mandou aqui comentário acertou, né, já explicou que Registro tem a ver com a história mesmo da Guerra Civil, de Registro de Super-Humanos, tem o Escudo, que representa o Capitão América, e o Ferro, o Homem de Ferro, que é o embate desses dois super-heróis, conhecidíssimos. Uhum. Por isso Guerra Civil. Isso aí. Para a próxima semana, as dicas são, prestem atenção. Olha aí. É fácil. Facinho. Facinho. Família, Fox, Usina. Por favor, não vou me errar, né? Tá fácil. De bandeja, presente pra vocês. Porque hoje é dia do amigo, enquanto a gente tá gravando, a gente tá sendo amigo. Então. Não, não. Menos, gente, menos. Tá bom, tá bom. É isso aí. Enfim, né, galera? Valeu, então, por mandarem e-mails, mandarem comentários. E, assim, a gente se vê já na semana que vem, tá bom? Bom, gente, tchau, tchau. Falou. Falou. Falou.